Marcos e Digação, começando a sua 243ª edição no Troféu Putaria do... Esqueci o nome dos filhos da puta! Calheiros Cunha! Renan Calheiros Cunha! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o grande vilão e lápis... Zé Renan Dudu, pros íntimos. ou o troféu PMDB, pra resumir. O primeiro vilão do Bate Frente Soco, o Senhor da Eternidade. Cara, eu estive pensando e eu acho que a gente é o podcast que durou mais tempo sem ganhar um puto centavo. Sim, nós somos. Nós somos. Eu acho, tipo, que sim. Acho que a gente já pode botar, tipo, nos anais da história isso. Pode botar no seu anal. Pode registrar no anal. Opa! Isso. Não, e a gente nunca pediu pra ninguém votar no Bate Frente Soco como o prêmio Topcast ou prêmio foda-se merda, qualquer coisa. Prêmio Ideia, verdade. E a gente recebeu propostas comerciais boas de empresas grandes e parou de responder e-mails no meio do caminho. Cara, que a gente não é vendido, entendeu? A gente até poderia ser vendido, mas a gente é desorganizado. A verdade é que a gente não faz isso por dinheiro, a gente faz porque a gente se odeia. Eu faço pelo dinheiro dos outros. Cara, se a gente fizesse isso por dinheiro. Tem uma proposta boa, comercial aqui mandando mensagem direto pra gente ou pro Lápis, a gente tá tipo solenemente ignorante. Eu tenho mais pra fazer nesse momento. Não tem que cortar nada, não. É, o cara pediu quinta-feira, eu acho que dá quinta-feira. Quinta-feira, não, né? Vamos ver. Não, galera, dinheiro corrompe as pessoas. Dinheiro corrompe, né, cara? Sim. O atual vilão do Lore do Bate Frente Soco, o Daigo! Desde quando? Porra, desde Henrique de Jandira e seus desenhos. Maravilhoso. Você arrancou o olho do Senhor Eternidade. Aquela merda. Seu pau. Não tem continuação, não? Ainda não. Vai ter, talvez tenha amanhã com. Não sei o que você fará a seguir agora, seu vil maligno. Cruel, porra. O Gustavo, que tem nick do Goku, nome de Gustavo e foto do Kuririn. E cabeça do Kuririn. Sou mal feito pica-pau, hein? O vilão clássico da Tanguinha é o Bode. O Bode era o vilão da Tanguinha, né? Bora, Bode. Eu vou me arrumar. A maior vilã brasileira que não é respeitada como deve é a Cuca. Ela é uma jacaré, ela é bruxa, ela tem uma peruca muito maneira e ela assombra crianças. Ela podia dominar o mundo. Cuca. Ela é o Dr. Gore jacaré, né, cara? Tá ligado? Porra. Ela é muito maneira. O que tem a melhor risada de vilão, Killerazos? A política brasileira, quem seria o vilão secreto? Caralho. Sabe o que é maneiro, Freixo? Caralho. Ia ser foda o plot. Isso ia ser muito bom. Não, mas olha só. Antes que morra o assunto, eu gostaria de fazer um comentário. É, há uma diferença bem grande entre risada de vilão e risada de retardado. Justo. Agora ele sabe fingir elas também? Não, isso foi o Lápis. Ele sempre soube, cara. Ah, tá, isso foi o primeiro. Isso sou eu, cara. Caralho, tá profissional agora, hein? Teve todo mundo, mano. Caralho. E o único aqui que não tem um pingo de vilanice, o Loop Infinito. Mentira, é Loli, é lógico que ele é pedófilo safado. Faz mal pra criança. Cara, na verdade, RPG, ele já é conhecido como cara das lolis. Ele é o pior de todos, ele se faz de bonzinho, mas é um pederasta safado. Ele vai aparecer no SPU, vai apanhar do careca lá, vai ser da hora. É o Lone Loop Infinito. Estatuto da criança e do adolescente, artigo 241. Tá? Só que deixa eu então que eu sou o chefe secreto disso aqui. Né? E é isso aí, nessa semana nós vamos escolher o troféu Renan Sarney Cunha para o maior vilão de todos os tempos do mundo dos jogos e diversão. Se você não faz parte do grupo Bate Frente Soco, você se fudeu, porque lá nós tivemos a primeira fase eliminatória e nós escolhemos os 8 finalistas que estarão aqui nesse embate final. Tudo isso e muito mais depois dos Ximenes. Ximenes é meio vilão, né, cara? O Ximenes é muito vilãozinho da internet. Ele é meio... O Ximenes, ele é o vilão japonês que fica com os braços cruzados ajeitando o óculos enquanto brilha. É o Light do Death Note. Ele é aquele maluco que é o maior guerreiro da justiça social, tá ligado? Mas exato. Ele, na verdade, tá planejando alguma parada muito meticulosa que a gente não descobriu ainda. Aí ele olha pras pessoas e... Narukoto. Estou segurando meu argumento incrivelmente polêmico para essa discussão. Tudo de acordo com o meu Keikaku. Nota do tradutor. Keikaku fica plano. X. Ximenes. Preparem-se, seus filhos da puta, pois essa é mais uma leitura de e-mails do Baixo Frente, só que é o seu programa. Eu gosto de me mudar. Aqui do meu lado está o senhor da eternidade, praticamente assassinado de sono. Vocês não sabem o que eu faço por vocês, cara, o sacrifício que a gente faz. A troco de nada, a troco de amor. Apenas amor. É, sim. Uma Coca-Cola, mas enfim. Amor é uma Coca-Cola sem uma Coca-Cola. Ah, não, mas já teve Coca-Cola, não? Já? Quando? Não sei. Cadê minha Coca-Cola? Quero Coca-Cola. Porra, vou ter que te pagar uma Coca da próxima vez que eu for aí, então. Porra, por favor. Vamos começar essa porqueira pelo Lone Player. Lone Player. Também conhecido como campeão de números de e-mails por agora. Olá, amigos Douglas e Pedro. Tudo bem? Lone Player escrevendo aqui. Ou seja, adicionamos umas 6 vezes só agora. Sim, Lone Player. Achei que neste episódio vocês falariam de cagadas menos óbvias. Citaram erros e acertos da Nintendo, Sony, Microsoft, Konami. Konami é muito top, cara. Ai, cara, Konami. Eu até agora fico me perguntando como é que o Pyron chegou em Konami. Ai, cara. Cara, é bem possível que americano fale Konami, não? Não, eles falam Konami. Ah? Uhum. Deixa eu ver. Gostaria que me ajudassem no estudo de caso. Posso não? Imaginem o seguinte cenário. Vocês possuem uma empresa de desenvolvimento e fomentação de jogos eletrônicos. Fomentação. Isso é que eu gosto é de vocabulário. Justo. Obtiveram sucesso relevante nos arcades e decidiram tentar a sorte com consoles domésticos. Na primeira tentativa, devido ao resultado não foi esperado, devido à forte concorrência nos principais mercados. Vocês então têm a ideia de levar os jogos do fliperama para a casa do consumidor. Pois bem, tendo em vista as informações acima, eu gostaria que analisasse as seguintes questões. Nossa senhora. Tá forte. O presidente atual não obteve sucesso na tentativa anterior e algo precisa ser feito. Vocês dariam o suporte necessário a alguém já experiente e acostumado com o mercado de videojuegos? Ou contratariam alguém com um caso de sucesso em outras áreas, como bonecas, por exemplo? Tá de sacanagem, né? Acho que ele tá vindo disso por causa da SEGA, lembra que o cara que assumiu a SEGA mexia com brinquedo normal e não videogame? Ah, é? Rolou isso? Sim. Cara, não subestime as habilidades de um cara que é expert em outra área. Talvez ele possa trazer muito para a área de videogames. Mas, dadas apenas essas duas opções, é óbvio que eu escolheria um cara com experiência na área de videogame. Mas você tá só sendo irônica, essa pergunta é retórica, né? Então eu tô com muito sono, desculpa. Eu devo confessar que eu também iria em alguém com mais experiência na área, antes de chamar alguém de fora pra ver se dá uma mexida. Número 2. Após a análise, chegaram ao consenso que a principal concorrente de lança-jogos para a família. Vocês competiriam pela mesma fatia do bolo ou tentariam um público mais adulto? Novamente, você tá fazendo a pergunta retórica, mas eu vou responder assim mesmo. Eu escolheria outro público. Não necessariamente adulto, mas um público diferente do público da família. Um lance mais infanto-juvenil, talvez? É, podia ser. Eu tentaria dos dois campos. Eu tentaria um lance mais infanto-juvenil e eu tentaria puxar adultos pra brincadeira também. Ou jovens adultos, melhor dizendo. Justo. Número 3. Jogos pornô. Jogos pornô. Número 3. Seus jogos seriam basicamente portes de arcade da época e eles usavam em sua maioria apenas 2. Joystick do seu console deveria ter quantos botões, incluindo Start Select? No mínimo 18. Porra, aí é quase o controle do Jaguar, meu nego, que isso? Pelo menos 27. Eu sei lá, eu... Quanto mais botão, melhor, entendeu? Eu sei lá, eu iria numa pegada meio GBA, assim, 4 botões, A, B, L, R. 27. 27 contra 4. Tira a raiz pra cá. Pelo menos 27, talvez 29, tipo, botar uns turbo também, tá ligado? Eita, uns turbo, gosto muito de turbo. Eu tinha um controle de Super Nintendo transparente que era sensacional quando era moleque. Foda. Ele tinha uns turbão que era simplesmente o botão se apertando em alta velocidade, ou seja, se você jogasse Mega Man X, eram sempre 3 tiros o tempo todo, tá ligado? Mas era uma merda, porque você não podia fazer o boost, segurar o tiro. É, você não podia dar o charme. Mas enfim. Opção, pergunta número 4. Usariam as qualidades do seu produto ou denegririam a imagem do concorrente como estratégia de marketing? Um pouco da coluna A, um pouco da coluna B, eu acho. É, Sega does what Nintendo don't, né? Exatamente. Que safadeza. Não, eu não denegriria nada, não. Eu não gosto muito disso, não. Pergunta 5. Seu console usaria... Eu acho racista nessa parte, cara. Que isso, cara? Gostar dos de negros. Porra, de negros, negros e de negros. Pergunta 5. Seu console usaria cartucho, porém com a chegada de uma nova tecnologia, vocês criariam um addon para suportá-la sem ter ao menos feito o mínimo de pesquisa para entender quais possibilidades agregariam valor real aos jogos que lançariam? Putz, essa é um tiro no 32X, basicamente, hein? Eu tô custando demais pra responder essa pergunta. Vou pular. Posso pular? Já pulou. Pode. Eu vou me abster também, porque isso é um tiro no 32X. O 32X não precisa tomar mais tiros do que já tomou na época. Isso é bem verdade. Aí ficar chutando cachorro morto é sacanagem. Pô, é muita sacanagem. Não é pouca, não. Agora vamos lá. Número 6. E se chegasse o tempo da mudança e fosse necessário um salto de tecnologia? Você seguiria um com um único projeto ou deixaria cada filial da empresa criar-se o seu próprio? Caralho, ele só tá batendo na SEGA, né? Aham, uhum, é isso. É pé na bunda da SEGA 24/7, assim. Cara, eu deixaria que cada empresa, cada filial da empresa criasse o seu próprio projeto. E aí eu escolher qual era o melhor. Quer dizer, no início da produção, óbvio, né? Deixar todo mundo, né, financiar vários projetos até o final, né? Lá, tipo, cada um me dá a sua ideia e a gente vai ver. Não, eu acho que eu faria a empresa trabalhar em consenso, mesmo que ele fosse pouco. Que fosse pouca chance de ter um consenso no final das contas. Eu acho que eu tô com sono, eu vou ler o e-mail do Silver, pode ser? Manda ver. Silver, olá, senhores. Sobre a última leitura na qual eu falei que o Daigo disse que o cast sobre artista vale por causa dos Ximenes, é pelo fato do Senhor da Eternidade falar isso, e logo em seguida o Daigo confirma. É óbvio que ele confirma, porra, ele sabe. Todo mundo sabe. Esse negócio de ficar dando áudios para ficar corrigindo os amiguinhos é a coisa mais troncha que tem. Sim, eu tô... Aliás, antes que eu me esqueça, vai tomar no seu... sobre as cagadas, vocês citaram, tipo, a maior parte delas. Não, a gente não citou a maior parte delas, não. Eu aposto como tem muito mais cagadas que a gente não citou. Cagada é sempre grande, né? A gente só citou as principais que a gente lembrou. E concordo com algumas coisas ditas. E vou dizer que a maior cagada foi criar o mundo. É verdade. Pau no cu de Alá, Deus... Buda. Não, acho que Buda nunca criou o mundo, né? Buda não tem nada a ver com isso. Mas Deus, Alá, Zeus. Thor, sei lá. Não. Como é que ela é? Odin, né? Não foi Odin que criou o mundo também. Deve ter tido outra merda que criou o mundo. Não, acho que Odin também... criou o mundo involuntariamente quando ele saiu rasgando um monte de gigante do gelo e a água deles formou uma bola solta no espaço. Eu acho que também não foi Zeus que criou o mundo. Foi tipo Poseidon, né? Uma parada assim. O mundo apareceu e os deuses chegaram lá, porra. Vamos mandar nisso aqui. Não, eu acho que tinha um mar, sei lá, e aí alguém gozou no mar e nasceu o mundo. Foi uma parada assim. Foi uma parada meio vida louca assim. Enfim, criação do mundo. Criação do mundo, daqui a pouco vai virar meme também. Enfim, seja Poseidon, seja Deus, seja lá, seu merda por ter criado o mundo, seu merda. Né, seu sacano, olha só a merda que tá fazendo a gente passar. Boa semana, boa noite, bom sexo pra quem for ter. Uma boa noite, tomara que eu tenha mesmo, com uma sono. Então hoje não vai ter umas baladinhas top, não. Porra, nem... não, talvez tenha sexo, mas só mais tarde, porque eu primeiro vou dormir. Então vamos para o último do dia, que vem de Vassago. Vassago, vassalo de agosto. É. Fala aí, cagadas do tipo deu sorte acontecem várias vezes no mundo dos jogos, porque lançar um jogo envolve muita aposta. Apenas verdades foram ditas aí. É. Acontece que isso acontecia muito mais do que hoje. Veja como a Capcom arriscou com o primeiro Resident Evil. Por exemplo, o pessoal poderia ter achado uma bosta. Bom, há quem acha uma bosta desde já. Poderia. Hoje as grandes empresas arriscam muito menos. Os jogos AAA sempre trazem todos aqueles elementos que são populares na sua época para tentar ganhar pontos na crítica e entediar ainda mais o jogador que busca coisas inovadoras. Apenas de verdade foram preferidas aí. De novo, né? Um grande exemplo foi, para mim, foi o elemento de stealth, que virou moda e era quase obrigação para todo jogo da geração PS360. Colocaram stealth até em Castlevania. Eu discordo. Eu tenho aqui na minha prateleira, sei lá, cerca de 20 jogos e absoluta mentira. O único que tem elemento de stealth é o Metal Gear Solid 4, que eu acho muito justo da parte dele. Já que ele foi um dos que inventou isso aí, basicamente. Fora isso, eu acho que zero deles tem elementos de stealth. Não, mas que tem, né? Tá lá, infelizmente. Ah, sim, tudo bem. Mas se você se organizar direitinho, dá pra você jogar vários jogos bons que não tem elementos de stealth. Deixa eu transar. Dá a transadinha, dá a fornicada. Agasalhar o Malaquias, como dizem nossos companheiros lusofônicos. Top. Agora eles falam top top também, descobri isso. Ah, é? Xaroca? É. Outro dia eu vi uma piada de xaroca top. Exatamente isso. Quando a xaroca é top e você gosta de observá-la antes de... Agora eu esqueci qual que é o outro termo pra foder. Era tipo isso. E aí tinha a imagem do Ren and Stimpy. Né, exatamente isso. Aquele desenho pornô do caralho. É. Ontem aquele, um brother meu fez uma compilação dessa porra. De meme de Portugal? Aham. Uh-huh. Vou até ler uns aqui, peraí. Que é sensacional e merece um pouquinho de nosso tempo. Justo, já que tá sobrando. Porra, tamo mesmo. Vocês mandaram pouco e-mail essa semana, seus corna. Olha lá. Deixa eu ver. Tocas algum instrumento? Claro que sim. Toco ao bicho. What? Imagina meu bater punheta. Exatamente. Caralho, top. Aí tem uma imagem de uma mulher que tipo umas covinhas em cima da bunda. Estas covinhas servem para colocares os polegares enquanto lhe estás a partir a bilha. Caralho, é só da filha da puta. Deixa eu ver. O meu mangalho chama-se vida, pois a vida é dura. Verdade. Lolis é mais porque a vida é curta. Esse eu não sei que é muito, mas tudo bem. É, mangalho é pinto. Não, mangalho, a parte do mangalho eu entendi, eu entendi a parte das lolis. Não, lolis é tipo os Portugal falando lol. Ah, tá. O que é muito bizarro, mas enfim. Quando entras na casa de banho após a tua namorada ter estado lá a cagar e sentes o aroma a texugos mortos. A texugos mortos. Isso é muito específico. É muito específico. Eu acho que eu nunca cheirei um texugo morto. É, pô. Deixa eu ver. Olha lá. Quando esperas encontrar uma pachachinha linda e encontras uma pentelheira diabólica. Ah, dá pra trabalhar. Não, pachachinha é sensacional, pô. De onde veio isso? Nego inventando coisas, merda, só pode. E agora, a última que é sensacional, é mais forte. Quando estás a bombar forte na xaroca e a pista salta fora e bate violentamente contra a nalga. Que? Eu não sei, cara, até hoje eu não entendi. Caralho, Mas aí, beleza, vamos terminar esta zona com... Enfim, sigam com um bom trabalho e bora ver o Moro comer o cu do Lula. Este é um homem com muita fé no dito processo jurídico. Não muita fé. Ela tá com muita fé. Vai foder o cu de ninguém, cara. Vai tudo acabar em pizza como sempre, nada acontece, feijoada. Tipo isso. Pode até pôr o cara em cana, sem dedo em cana, mas acho que isso também vai significar muita coisa, não. Vai ficar 5 minutos preso, que nem o Guido Mantega lá. Ficou só 5 minutinhos, né? É. Eu também, porra, foram pegar o cara no hospital, caralho. Porra, foda-se, caralho. Não tem isso. Não é isso existe que eu tô dizendo. Justiça é justiça. Não, é isso que eu tô dizendo. Justiça não é viada, caralho. Justiça não é tipo assim, pô, não, cara. Pô, a mãe do cara tá doente, pô, não. Deixa eu aqui, a esposa, sei lá. Não, eu sei que é, mas tipo, você pega o cara no hospital, você tá dando mole pra várias coisas, assim. Tipo, opinião pública encher saco, que não significa foda-se nada. Foda-se a opinião pública, cara. A justiça tá acima da opinião pública. É, senão não vai prender o Lula nunca. Mas ao mesmo tempo significa... Já ouviu falar uma frase que diz que a justiça é cega? Deveria ser verdade. Eu concordo que devia ser, mas o povo é chato, é cheio das bobeirinhas. Foda-se, brother. Cara, sabe o funk que ia dar pra opinião pública se eu fosse juiz? Então, eu ia bater o martelo tão forte que ia bater na cara do maluco. É certo apenas, mas o problema é que o povo tá fresco hoje em dia com esse tipo de coisa. Mas foda-se, o povo não tira ninguém da cadeia, não. Não tira, né? Mas tem aquelas papo de pressão, que é ridículo a gente admitir que isso existe, mas infelizmente existe. O problema é que acha a porra do negócio tem muitas consequências políticas, entendeu? Não é só a justiça em si. Se fosse, ia ser mole. Prendia o maluco, jogava a chave fora, ninguém ligava. Ninguém dava fucks mais. Agora, quando o nego começa a tomar as decisões baseadas em política, aí sim a opinião pública conta. E não deveria. Não mesmo. Deveria simplesmente mandar a merda, assim. Pois é. Eu fico dormir? Acho que acabamos com isso. Há alguma coisa a se dizer de edificante? Sim, durmam bem, crianças. Não fiquem jogando joguinho. Tu ficou jogando joguinho, né, safado? Porque eu não vou nem mentir porque fiquei. Apenas ficou. Apenas fiquei. Pô, joguinho bom pra caralho, Battle Right. Ah, eu vi falar disso, é bom mesmo? É igual o Bloodline Champions que eu fiz review há 1000 anos atrás. É mesmo? É igual, só que mais polido, né? E aí nego trocou a empresa, sei lá, a publisher, e agora nego tá fazendo novos modelos de monetização aí. Porra. sei lá, a parada tá ficando mais doida e tá dando certo, eu acho. O problema do jogo era que não tinha gente pra jogar, agora que tem, tá bom. É meio difícil ainda convencer a galera a jogar esse tipo de jogo, né? Eu não sei, cara, é um MOBA, pra quem essas pessoas sujas que gostam de MOBA lixo, é igual um MOBA lixo, só que melhor. Não, mas eu digo chamar novo público, assim, que tem muita gente que olha a curva de aprendizado de MOB e fala, não! É sempre difícil. Mas, cara, eu acho que a curva de aprendizado desse é tão fácil. Não, tem quem reclame, né? Mas eu não sei também, porque eu tô muito acostumado com um jogo desse tipo, né? Pra mim é muito fácil pegar. Mas eu acho que é tranquilo, porque tipo, é um daqueles jogos que é fácil de você pegar e difícil de você dominar. É tipo isso. É meio fácil você pegar como funciona, mas realmente fazer funcionar é que é o problema. Isso é bom, eu acho. Mas até aí, vocês que jogam MOBA, escrevam para nós dizendo sobre isso. Por que não, seus viados? Porque eu acho que não vai ter muito o que discutir no programa dessa semana, não. Acho, apenas acho. Ah, sempre tem. Comentar é fácil. Discutir, eu creio que já você não haja muito. Você pode ser babaca, que nem o Silver, e mandar uma mensagem meio sem sentido sobre alguma coisa que a gente falou e ninguém ligou no último podcast. É porque, tipo, nem a gente liga porque a gente fala aqui, sacou? Pois de é. Vez em quando são as atrocidades que o povo tem que editar. Tá, mas isso é porque o povo é viado. Também. É triste. Mas vamos à parte com isso. Eles vão provavelmente editar exatamente isso que eu acabei de falar. Porra, não vão? Putz, você praticamente já enfiou um alfinete lá pra eles editarem. E por falar nisso, logo mais, tem mais e edição. Tão politicamente correta. Diversão na vez. Meus amigos, ouvintes do Baixo Frente Soco, se vocês não sabem as regras que nós herdamos do Tanguinha no nosso troféu dos vilões... Herdamos, você quer dizer, roubamos. Eles acabaram. É tipo, sei lá, o Power Ranger, no original, o Power Ranger verde morre. Aí o vermelho pega o colete dele, tipo, não roubou, tá, agregou. É. Entendi. Quer dizer, tá morrendo, pegue minha facona. Na real, se a herança era de outro e você roubou mesmo. Mas no caso, o herdeiro. A gente comprou o Tanguinha, pô, vai se fuder. A gente tem até aqui no nosso podcast. A gente tava discutindo hoje que a regra de ouro do troféu é que tem que ter o bode, senão não tem troféu. Tem que ter um bode. Ah, rola essa regra? Rola. Um bode. Rola. Inclusive, assim, a gente tem várias regras que a gente derruba aos poucos, tá ligado? É. Tipo, depois de um Disco Ninja, tinha um programa qualquer e depois de um Reviews. O ciclo de Ragnarok foi quebrado agora. Cara, o óbvio dessa história é que o bode é o Tommy Oliver, entendeu? Ele é o Power Ranger que vai seguindo em todas as escalas que tiver de Power Rangers. Meu Deus. Lembrando que o Tommy Oliver é o vilão, hein? Na atual geração, eu sou o Ranger Verde, né? Foda-se. Já no Dino Thunder. Vambora. Lá é isso aí. Vem o Daigo fazer menção numa porra do Power Ranger que ninguém viu. Como ninguém? Cara, antes de da gente começar esse podcast de fato, eu gostaria de fazer um comentário muito importante. Cara, essa votação preliminar é uma vergonha. É uma vergonha essa merda. Ouvintes de merda? Por quê? Por que você acha isso? Ouvintes de merda, cara. Por quê? Por que eu acho isso, cara? Que ninguém votou no Asgore? Por que que eu acho... Não, isso é o de menos. Eu botei o Asgore só pra votar mesmo. Mas puta que o pariu. Puta que o pariu. Olha só. Não, calma aí, não passa panos quentes, não. Castro tá certo, isso é uma vergonha. Que lista de cara, merda. A única coisa que me dá um pouquinho de tranquilidade é que o Sephiroth não passou pros oito. Isso, com certeza. Não, essa é a única coisa. Eu fiquei com medo dele passar. A culpa é minha e do Ninja Inimigo. A gente fez a maioria das coisas aí e depois passou pra vocês colocarem mais coisa e depois... Mas olha só, vocês têm que me dar um parabéns, tá? Porque ele ia colocar o vilão do Kingdom Hearts. Meu Deus. O Telha Norte? O Xehanort. Essa porra ia entrar aí primeiro. Ia ser Keyblade all over again. Ia ser Keyblade. Telha Norte não. Ele já ia ser limado logo agora, assim, entendeu? Ia ser limado logo agora. É limado na cara de pau. Foi apagado, nossa, foda-se. Para fazer algumas menções honrosas que ficaram de fora. O meu preferido que ficou de fora aqui foi Hitler. Achei sacanagem. Também achei. Porra, acho que o nego não entendeu, tá ligado? Hitler tem um jogo, sacou? Não é? Tem vários, na verdade. Vários. 3 ou 4? Persona 2, né? Persona 2, Wolfenstein. Cara, ele tem um Hitler zumbi, que é tipo o vilão supremo de tudo. Sim, cara. Tá ligado? O Hitler zumbi se porra, sacou? Se demole o Broforce, o vilão, eu vou descobrir no final que é o demônio, na verdade, é o Hitler. O demônio é o Hitler, verdade. O demônio é o Hitler. Uma menção honrosa é que os três grandes vilões da história dos videogames clássicos, que é o Bowser, o Robotnik e o Dr. Willy, também ficaram de fora nessa votação. Então, aí depois você vai fazer post gigantesco na comunidade falando, ai, por que não tem o Mega Man novo, não sei o que lá? Porque você, seu merda, nem se lembra da porra do Dr. Willy, filha da puta. Não teve nem o Sigma. Safado, mau caráter, canalha. Peraí, isso aí foi o Bode ou foi o Daigo? Isso foi o Bodai. Foi a sua mãe. Foi o Bode. Sua mãe tá. Sua mãe tá aí. Sua mãe passou fácil. Sua mãe. Minha mãe tá. Sua mãe venceu nas prêmios. Caralho, essa piada recorrente do episódio vai virar... Eu acho que a maior menção honrosa, que prova que são ouvintes de merda, que não fez o top tier aqui do top 8, é o Rip Burger. I rest my case. Eu acho que o Rip Burger tinha que estar, cara. O Purple Tentacle ganhou 3 votos só. Vocês são uma vergonha mesmo, cara. Eu acho que o Rip Burger é de uma geração de crianças ricas que tinham um computador em casa quando a maioria das crianças... Com CD-ROM, né? Entendo, exatamente. E de multimídia. Então eu acho que o Rip Burger não representa essa geração. Agora uma menção desonrosa. Quem é Asgore? É o filho da puta. É daquele jogo lá. É. Vergonha. Como é o nome dessa porra? Undertale. Subconto. Mas vamos lá. Bode, por favor, quais são as regras aqui do nosso troféu Renan Calheiros Cunha? Sarney Calheiros Cunha. Eu não sei quais são as regras, não. Acredito, suponho. Que vai ser um duelo X1, os 8 votam, o vencedor segue na competição até nós termos o grande vilão de merda dessa lista lixo. Dois homens, um homem sai. Exatamente. Só o cabelo da baioneta. Ou robô, ou cabelo, sei lá. Daigo, apresente quais são as nossas chaves de combate, por favor. Atenção, atenção, vadias, vocês que se sentaram em seus assentos agora. Porra, vocês não podiam sentar em outro lugar, né, filha da puta? A chave 1! Pega essa cadeira aí e vira de coisas pra baixo, tá? Pra quatro sentar. Porra. Tá sabendo melhor. A chave 1 é Kefka, a bichona louca do Império, envenenador de águas e matador de pessoas, oriundo de Final Fantasy VII, contra... Seis! Contra Ganondorf, a cigana louca Igor, advinda de Zelda Ocarina of Time. Cara, às vezes eu acho que com o meu cabelo ficando assim, do jeito que tá ficando, se eu pintar de vermelho. Seu cabelo não tá ficando, cara. Seu cabelo não tá ficando. Eu tô te dizendo isso por experiência. E olha aí, após a experiência, fala. Amigo! Ui. Próxima chave. A chave 2 consiste de Picoro Cover, Magus, o príncipe perdido de Chrono Trigger. E Dorakura, Vlad Tepes, o empalador. Entendam como quiser, filho de Castlevania. A chave 3 é a chave da lutinha, é a chave da treta. De um lado nós temos Epipison barra Vega, escolha um nome e enfia no cu. O ditador contra o verdadeiro político corrupto dos jogos de luta, Jesse Howard. E por fim, a chave da zoeira, a chave da loucura, a chave da comédia, onde nós teremos a HGK, sua mãe, contra o computador louco do Satanás, Galactus. O que é HGK, sua mãe? HGK Solid. Por que não? HGK sua mãe. Que foda-se, que foi o primeiro tipo que eu pensei. Eu podia falar, sei lá, Evil Genius, sua mãe. Disney, sua mãe. Mas não ia ter graça. Falei HGK, sua mãe. Cara, ia estar no lore. Não ia estar no lore. Esse é o duelo entre quem tropeça no fio e quebra o videogame e entre quem dá lag e faz você quebrar a vida. Obrigado. Meus amigos, eu me mudei. Até por esse motivo que não estive presente nos últimos podcasts, mas eu procurei o dadinho da vitória e não tive sucesso. Deixa eu botar na wiki aqui, Ninja Inimigo se mudou em função disso. Não, dadinho da vitória tem que ter na wiki, né? Pelo amor de Deus. Então... Porra, por que que não tem? Por que que ninguém botou ainda lá? Eu vou dizer pra vocês que eu tenho aqui, em vez do dadinho da vitória, um dadinho... da Imaginarium, que eu achei perdido as minhas coisas, de Imaginário. Posições e coisas quentes. Caralho, que coisa homossexual, cara. Delícia. Cara, a minha é daquela Durex, aquela camisinha. Então vamos fazer um jogo. E lá? Tem dado da Durex? Vamos fazer um jogo. Eu vou rolar os dadinhos da putaria e você vai dizer que essa combinação quem significa. Eu tô com os dadinhos aqui também. Ah, boa, gostei do jogo, vai. Fala aí. Beijar a orelha. Beijar a orelha. Caralho. Beijar a orelha é uma parada bem. Ah, beijar a orelha é bode, pô. É o bode. Bode é o bode. Bodinho. No primeiro round nós temos de um lado o nosso palhaço estranho e bizarro do Final Fantasy VI, Kefka, e do outro o negão calvo do mundo do Zelda. Qual deles é a sua opção de vilão bolado? Vamos lá, os dois têm momentos que transcendem, rompem com essas regras sem graças da vida comum e viram entidades cósmicas, metafísicas, muito loucas, que muito, muito ácido define. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, o Ganondorf, ele nasceu no lugar que tem a melhor música de todos os tempos, de todos os joguinhos. Assim, é maravilhoso a musiquinha do Gerudos Valley do Ocarina. Argumento então, aleatório número 1, bom argumento aleatório. Isso. É, né? Tá, então, caralho, esse é o tipo de argumento que eu, Iron Maiden versus Zezé de Camargo e Luciano. Olha, Zezé de Camargo e Luciano nasceram em Goiás, lá da melhor música de todos os tempos, tá? Tá parecendo Milton Neves, cara. É o sertanejo. Aquele Bangu de 85, inclusive, que tinha Zequinha no gol e Teodoro lá do lado direito, é isso, é invencível, tá? Mais invencível do que isso, só os pneus Pirelli. Os pneus Pirelli, você tem o melhor de momento Lux Colo. Doutor Bode, música sensacional, continue. Então, uma vez que meu argumento é totalmente absurdo e abstrato, eu vou ficar com Ganondorf, porque é uma puta de uma canção. Muito obrigado, fiquei com Deus, até amanhã. Ganondorf 1, Kefka 0. Pera aí, só pra terminar a minha imitação de Milton Neves, isso tudo é um oferecimento da Casa do Árbitro. Administração Wagner da Tele. Bode, quem você acha que é o... Faço qualquer coisa na nuca. Vamos jogar essa pra um cara que tá putão aí na vida. Menino Loop Infinito. Eita! Eita porra! Deixa eu ver. Cara, entre Kefka e Ganondorf, eu acho que o Kefka, pelo motivo que o cara que vem depois dele, o Sephiroth, que não passou nessa eliminatória, é um graças péssimo vilão. É um péssimo vilão comparado a ele. Argumento aleatório Kefka... número 2. Número 2. Eu tô botando nele porque o outro cara que não tem nada a ver é uma merda. Exatamente. Dia 2 de outubro a gente vai ver muito isso, hein? Olha aí, boa. Argumento aleatório número 3. Peraí, volta. Eu tava traduzindo o troço do bode, não ouviu. O Luke falou mal do Kefka, foi isso mesmo? Não, ele falou mal do Sephiroth. Ah, aí sim. O que é altamente válido, sim, na minha opinião. Sim. Em qualquer situação. E por sim, isso sim, ele sim, não sim. gosta do Kefka. Tipo... É tipo usar a Rob Halford no Stop. Não importa que letra, que situação, Rob Halford sempre é válido. O Kefka é um vilão, que é um palhaço. E palhaços são, dão medo nas pessoas. Então ele já ganha muitos pontos. E o Ganondorf, ele é um cara que tem a Triforce da Força. Ele aparece várias vezes e nunca consegue vencer. Então ele é um inútil. Então o Kefka ganha isso, com certeza. Argumento válido, mas não ganhou. Ele é um merda. Mas ele foi uma vez, perdeu e nunca mais voltou. O Ganondorf não, cara. Ele é aquele ilusa que tenta volta, Loop, cara. Eu tenho um contra-argumento. Em uma das timelines do Zelda, ela só existe porque o Ganondorf escrutizou a porra toda e ganhou. É pela verdade que não apareceu. E convenhamos, Hero of Time é uma apelação fodida, né, fera? Ele ganhou o jogo e os produtores tiveram que voltar pra não perder a série. Então... Faz sentido. Mas eu ainda voto no Kefka. Cara, vamos combinar que o Link, quer dizer, o Link, na verdade, ele é um merda, porque ele só salvou um dos universos paralelos de Hyrule. Todos os outros foram brutalizados pelo Ganondorf. Agora você tá querendo dizer que ele tem que ser o herói do multiverso. Ele tem que ser o herói do multiverso. É isso que eu falo. Ele é um merda. Ele é o herói do tempo. Cada multiverso tem um Link no Zelda. Crise nas Infinitas Hyrule, vai ter o Link do Ocarina ajudando o menininho lá do barquinho lá que eu não joguei. Loop. Vai ter o Panda Link. Zelda Musou já é Panda Link que eu não joguei. Loop Infinito, me ajude a descobrir quem é o próximo que lambeu o umbigo. Nossa. Cara, lambeu o umbigo, isso tem cara de Baer, cara. Muita cara de Baer, cara. E na hora que a língua sai do umbigo, ela tá cheia de poeira preta. e ele curte muito. Caralho. Olha só, Kefka Palazzo. Kefka Palazzo apareceu como Kulex no final, no aquele jogo da Square Enix com a Nintendo, Super Mario RPG. Você é um doente. Por quê? Porque não. Ué, não é ele? Não. É sério? Não é ele? Kulex é um cavaleiro negro de Varda, foi criado pro jogo. Ah não, você tá de sacanagem que não é o Kefka na sua última forma. Não. Caralho, não é. Assim... Toca a bustinha... Acabou, né? É um vilão de Final Fantasy, genérico, na última forma. Estão todos assim. Eu achava que era Kefka, cara. Porra, minha vida não, agora... O Kefka, quando ele vira a última forma, ele é um marombeiro gigante com milhões de... Se tivesse de... uma asa menos, podia ser Sephiroth também. Também. Verdade. Ah, ainda bem. Asa menos? Ele tem o quê? Umas 18? Ah, tem umas... Uma porrada. Killerazos! O Kulex, se tivesse uma asa menos, poderia ser o Sephiroth. Sim, ele poderia ser o Savior. Deputado, seu voto, por favor, deputado. Eu vou dizer que eu vou votar, mas eu vou votar com consciência, com limpeza na alma. Eu vou votar em Kefka Palazzo, porque Ganondorf teve a sua chance e não fez nada. Pela paz em Jerusalém! Pela paz pela em minha mãe. Pela minha mãe. Não, pela mãe. Pela sua mãe! Pela sua mãe! Killerazos, me ajude então a decidir aqui quem será... Aquele que beija na boca. Opa! Beija na boca, isso tá muito básico. Pô, muito básico, Pedro Henrique. Opa! Mas não foi baselada do caralho. Não é ruim não, tá? O básico por onde se começa a fazer o baixo feito soco. Ninja inimigo é o pretinho básico. A galera, né, cara? Então. Melhorar. Ninja inimigo é o pretinho básico. Vamos lá. Por mais que eu goste muito do negão bolado calvo Ganondorf e de todas as suas tentativas frustradas de dominar o mundo e ainda assim conseguiu uma vez quebrar e fuder a porra toda pra nada, porque o mundo continuou e foda-se. Nunca entendi o propósito do Ganondorf. Ele foi lá e... Porque ele fingia que tinha um propósito, ia lá, escrotizava e nunca entendi qual é. Mas o que ficava entediado, né, cara? Ele não tinha propósito e assumia isso. Ele falava, cara, foda-se, eu só quero escrotizar. Então, por mais que eu goste do nosso negão bolado, o meu voto vai pro verdadeiro cara que destrói o mundo com argumentos aleatórios, o Kefka. Que, por fim, destrói o mundo e você ainda não tem mais o que fazer. Você só continua jogando o jogo porque ainda tem jogo pra jogar. Eu acho apenas justo. Então, Kefka 3, Ganondorf 1. Eu acho que já votou mais gente do que isso, mas tudo bem, eu não tô contando. Não, tá aqui. Realmente o Kefka só... o Ganondorf só ganhou um voto, então foda-se, na real. Não, você não queria que o Cigano Igor ganhasse essa, né? Ó, vou dizer, Bode votou no Ganondorf, o Loop votou no Kefka, o Killerazos votou no Kefka e o Ninja Inimigo votou no Kefka. Olha aí, viu? Controlando, amigo. Teoria da... Então já era, né? Vou dizer pra você que o Ilapso assopra na nuca. Opa! Eu assopro na nuca, com certeza. Isso é uma coisa esse, que... Esse dado não é nem um pouco erótico, cara. Eu também decidi esse dado. Nem é quente, é um dadinho. É, soprar na nuca, velho. Ninguém desculpa. Ele deve ser um dado. Ele deve ser um... É um dadinho pra... Dadinho, na verdade, é consequência da adolescência, sacou? Não pode ser muito fundo. É o dado quente dos anos 50, tá ligado? Pô, soprar na nuca. Levantar a barra da saia. Caralho, você tá barra da saia. Olha só. Vamos comprar o dadinho da putaria mesmo. Enfiar o pau na orelha. Quem é que enfia o pau na orelha? É o Loop Infinito. O Killerazos está rindo mais do que o aceitável socialmente. Eu acho que. Eu vou começar a minha exposição dizendo que. Apenas simplesmente, tá? Dr. Ganondorf, ele é um dos membros mais honorários desta casa. Todavia, ele teve, ao longo de mais de 25 anos, quase 25 anos, né? Desde um elo com o passado, um sem número de jogos para estar no imaginário popular deste saudoso público jogador de videogame. Deputado, deixe-me corrigir, deputado. Ganondorf não está no Link to the Past. É verdade, deputado. Ele está no... Arena. próximo lá, Ocarina do Tempo. Então ele teve de 98, né, pra cá, 18 anos. Então ele tem 18 anos e vários jogos, em vários jogos, para estar no imaginário popular. Perfeito? Perfeito. Já o Dr. Kefka Palazzo, este sim, um grande bacharel desta... Um exímio vilão, ele está em torno de uns 20 anos, né? Está um pouco mais tempo do que Dr. Ganondorf, porém ele precisou apenas de uma instância, uma única instância para estar no imaginário popular. Isso, se você, você não está contando aquele jogo PSP que tem as lutinhas estranhas não, né? Não tô não. É, só conto coisa boa. Senão eu também contava Smash, pô. Smash aí que o Ganondorf tá. Peraí, Smash não é coisa boa? Não, falei que não estou contando Dissidia porque só estou contando coisa boa. Ah. Né? Se fosse pra contar tudo, contaria também Smash, que tirando o de Wii é muito bom, e tirando o Melee também, porque a galera que joga Melee é muito zona de conforto, não quer largar o osso. Não quer progredir. Não, muito quer progredir na vida. Não quer evoluir. É. Então, isto dito, pelo fato de que Kefka Palazzo só precisou de uma instância para estar em nossos corações, e porque eu gosto mais de Final Fantasy, foda-se, direito meu, eu vou votar nele, mas respeitando muito o fato de que Ganondorf, em versões mais recentes, ele se funde com o Akuma e forma o Demise, que é um boneco muito maneiro. muito maneiro. É o Exu Caveira, Akuma misturado com Ganondorf, eu acho ele irado. Inclusive ele tem... Cara, é igual o Akuma, foda-se. É muito cara de pau a porra da cópia que eles fazem. É o Oni do Street Fighter com um X na porra da testa. Vão tomar no cu, caralho. Vocês sabem fazer melhor que isso. Mas ficou muito maneiro o boneco. Parabéns, façam mais vezes. Mas fica aí o meu voto, somando 4 votos pra Kefka. 4 votos pra Kefka, 1 voto para o Ganondorf. Meu amigo Goku, aquele que morde a orelha. A gente precisa votar mesmo sabendo que já acabou? Ah, agora eu voto de... Duas pessoas. Não acabou não. Se todo mundo votar, só acaba quando termina. São oito. Tem 8 pessoas? Então, eu tô vendo todo mundo dando porrada no Ganondorf, dizendo que ele tenta, nunca consegue. Ele é um grande... Mas pelo menos ele tá sempre tentando, cara. O Kefka tentou, conseguiu uma vez. Mas depois parou por aí? Como é que você sabe? Não fizeram mais parou jogo? Parou por aí. Por aí não, porra. Ele soltava raio na terra todo santo dia, um pelo menos diferente pra matar gente. Tá lá o Ganondorf, bateu o ponto dele. Peraí, deputado, vamos deixar o deputado Nunes Marinho falar também. Então eu acho o seguinte, eu acho que pela insistência do Ganondorf, pela persistência, eu acho que ele merece uma chance. Eu acho que ele tem que continuar nessa chave aí e seguir em frente. Até porque eu não zerei Final Fantasy VI, então eu não tenho muito como falar do que. Então vai o Ganondorf. Aprendiz de Killerazo. Então nós temos aqui um voto do Gol Cristal para o Ganondorf, totalizando 4 para o Kefka e 2 para o Ganondorf. Goku, por favor, me diga daqueles que sobram, quem é aquele que morde boca? Eu acho que é o Castro. Vai lá, senhor da eternidade, manda aí ver. Pera aí, mas ele morde a própria boca? Aí está só vendo, hein? Sexo, hein? Só provando. Morde a boquinha aí, cara. Morde um beijo, estoura sangue, joga sangue nos dois, né? Eita, pô. Olha só. O, enquanto o Ganondorf ele representa o branco hétero cis, heteronormativo, o Kefka... Não, calma aí. Desculpa, eu tenho que intervir. Ele é a minoria da minoria. Ele é o único homem que nasce naquela porra a cada 1000 anos. Verdade. Calma aí. Ele é minoria. Ele nasceu por de 3 mulheres. Puta, não é que pariu. Só são 2. Caraca, não venha falar de feminismo na presença de Ganondorf. Claramente heteronormativo cis. Eu não sei do que vocês estão falando. Mas enfim. Ainda tem um harém. Puta que pariu. É foda. É muito preconceito. Por outro lado, Kefka, ele representa já o partido dos palhaços, né, cara? Partido progressista, entendeu? ele não é heteronormativo, ele aceita outro tipo de sexualidade. Ele próprio é ambivalente, vamos dizer assim, sexualmente, entendeu? Ele é um cara excêntrico, ele é um cara, inteligente, ele é um cara que quer foder tudo por nenhum motivo. Que é uma característica que eu me identifico muito, entendeu? Aliás, quem aqui algum dia já viu um político chegando e falou: cara, não tem motivo nenhum, só vou fuder a porra toda? Não tem muito culhão, né, cara? Tem que ter muito culhão, tem que ter muito culhão. Tipo assim, ah, eu vou acabar com o ensino público no Brasil porque foda-se. Né? Mas, pô, nunca teve nenhum político? Nunca teve nenhum político assim no Brasil? tá tendo agora, é presidente. Ai, meu Deus do céu. Enfim. É isso. Primeiramente. Primeiramente. O Kefka também tem a seu favor que ele tem uma forma abstrata, né? O Ganon, ele vira, sei lá, um cachorro. Não, é um porco, né? Virou uma puma. É um porco-cachorro. Mas não, é uma forma abstrata, é uma forma animal. E não chega nem a ser um rato-porco, né, bolado, vendedor. Não, ele também tem a versão Shadow dele, né? Mas ainda assim não é abstrato o bastante. Então, sendo assim, por outro lado, eu, número um, gosto de ver o mundo queimar, assim como meu amigo Kefka. E eu sempre torço pelo underdog, entendeu? Ou underporco. Calma, é o underfeio. Underporco. Eu sempre torço pro underporco. Sendo assim, pra dar disputa e pra ver o mundo queimar, eu voto no Ganondorf. Só pra fazer um contraponto, você sabe que ver o mundo queimar é uma característica do Kefka, né? Agora, beleza, volta eu lá. Eu sei, mas... Ele então, acabou de falar isso, ele cara. Falou que se identificou. Ai, meu Deus. Ele deu o voto que o Kefka daria. Ô, Luffy, pessoas como você votam no Sephiroth, entendeu? Verdade, votaria no Sephiroth. Tiros foram atirados, hein? E acertou em cheio. Então, nós temos aqui, numa disputa surpreendente, nós temos Kefka com 4 pontos e Ganondorf com 3. Vamos deixar a escolha pairar sobre o nosso amigo Daigão Bolado, aquele que faz o que quiser, aonde quiser. Caralho. Caga por uma hora antes do podcast. Não, vem cá, antes do Daigo responder, se acontecer de existir um empate, como é que vai ser resolvido aí, isso? Aí a gente vai fazer uma rodada relâmpago. Olha só, a votação, cata os direitos políticos de um e... Magicamente, quando o Daigo votar, se o Daigo votar em um Ganondorf, a GG vai atender e vai decidir. Sim. Eu acho, é uma aposta minha. Se não, a gente joga lá pro Facebook. Cara, eu duvido que o Daigo vote no Ganondorf, mas se ele votar, eu acho que tem que ter uma rodada relâmpago no Facebook, primeiro que responder ganha. Isso. É, eu não quero que isso aconteça, não. Eu vou votar no... O Phelps decide quem ganha, não tá indo embora? Caralho. É a última decisão de Phelps. É, só que eu não vou deixar essa pra ele, não. Talvez outro round. Já que eu sou o cara que faz o que eu quero, onde eu quero, eu vou mandar esse Ganondorf, esse Ganuigo pra puta que o pariu. Aqui é terra, caralho. Então nós temos no final aqui do nosso primeiro assalto, Kefka 5, Ganondorf 3. Disputado, hein, disputado. Muito disputado, surpreendente, não poderia ver o Ganondorf indo tão longe sem uma luta, não é não, meu lápis? Perfeitamente, luta que nós também veremos agora. Entre dois dos mais dentuços e embaladores vilões dos jogos de diversão. De um lado, defendendo as terras daquele planeta lá de Chrono Trigger que eu esqueci o nome. Não tem nome, cara. Foda-se. Magus, o Piccolo do Metal Melódico. E do outro lado. Não, ele é o Vegeta, porra. Não, ele é o Piccolo. Mistura de Piccolo com Vegeta. Ele é o Piccolo, total. E de outro lado, ele que atormenta a família Belmont há milhares e centenas e dezenas de jogos. O Drácula, preferencialmente interpretado por Chico Anísio. Magus versus Bento Carneiro é a segunda rodada do troféu Sarney Calheiros Cunha, do BaixoFrenteSoco.com. E Lápis, então, por favor, defina quem é aquele que beija na boca. Ah, a gente tem que mudar essa porra aqui, já tá repetindo. Agora é foda. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar o meu dadinho, eu tenho um dadinho sexual aqui. Ah, meu Deus, porque é claro que ele tem, né? É claro que ele tem. Tem partes do corpo que ainda não foram exploradas. Vamos lá, abre um livro aleatório e lê uma frase e vê quem se identifica. Eu. Não, peraí. Random Kamasu. Tá na mão. Aqui, ó. Random Sex Position Generator Online. Foda-se. Não, vou jogar meu dado aqui. Vai. E vamos lá. Quem vai dar um selinho? E vamos jogar outro dado? Com striptease. Olha, é que são dois dados, cara. O problema é que os dois dados não são juntos. Eles são separados. Esses são dois. Quem é que vai tirar a roupa botando a roupa? Cara, isso é um desafio genial. Selinho com striptease. É o Senhor da Eternidade. Ok. É, qual é os bonecos mesmo? Magus e Drácula. Magos e Drácula, eu posso escolher por motivos óbvios ou não? Você pode... Eu tenho que argumentar. Você não, não precisa não. Você pode só votar sim e sair. O presidente da Câmara vai ficar muito feliz, inclusive. quanto tempo de fala eu tenho? Você tem um minuto. Muito bem, deputado. Então, vamos começar falando que, bom... O Drácula é um vilão genérico pra caralho, tá? Ah, não, mas não, foda-se você. Ele é um vilão genérico pra caralho. Tanto que, porra, ele é um nome merda, é uma porra de um vilão de uma história do Bram Stoker de sei lá que porra de década. Deputado, eu diria que o nome merda é o caralho. Nome merda tem o filho dele. Qual é o nome do filho dele? Alucard. Bom, que se foda. É uma merda, entendeu? Eu não joguei muito Castlevania, eu acho que Castlevania é meio semi-merda. No entanto, o Chrono Trigger é um excelente jogo. O Magus é um vilão excelente. Eu não sei, o Magus não é um vilão tão bom, porque ele literalmente não é um vilão, né? Isso é um problema. Mas... Ele é um anti-herói, né? Ele é um vilão saca, na real. Ele é um cara com uma vida difícil. Ele é um vilão difícil, exatamente. Ele é um cara que teve uma infância fodida. Ele é só um cara que teve uma infância fodida, entendeu? Então, mas mesmo assim, vou votar nele, porque o Drácula é uma merda, então eu voto no Magus. Muito bem, muito bem. 1-0, Magus. Vou rolar os dadinhos aqui. Quem joga, escolhe e tira uma peça do parceiro. Caralho, o quê? Vai tomar sua insulina. Cara, isso tá muito confuso, cara. É, que eu tenho... Então, são dois dados. Um dado é pra striptease e... não, tem um coloque e uma peça. Tem um revés aqui. Olha só. Brother, não, na moral. Kama Sutra, vai. Kama Sutra. Tirador de posições do Kama Sutra. É, insira o pênis... Não, olha só. Depois a gente coloca tudo isso aí no grupo. Tá? Descrição pra cego ver. Tem um cara deitado penetrando a mulher que está em cima dele, de costas pra ele, fazendo um arco de 45 graus e segurando as mãozinhas do parceiro. Nossa, senhor, quem faz isso? Erguei as mãos e dai glória a Deus. Cuidado pra não quebrar o corpo cavernoso. Ok, boa dica. Isso aí tem cara de ser sexo anal, mas tudo bem. Senhor, aí, tem... Rola proteção sempre, tá? Serra, com certeza. Quem transa nessa posição? Ah, eu tenho. Você decide. Eu tava imaginando loucamente. Caralho. Quem transa nessa posição? Baere. Caso de dúvida, que lerado. Cara, lembrando aí, vamos ver o vídeo da Deb sobre sexo anal, todo mundo usando proteção, tá? Galera, faz direitinho. Não vai pegar bicheira no peru. Não vai botar chocolate ali, né? Vamos lá. Killerazos, Magus ou Drácula? Como o nobre deputado, senhor de eternidade, disse, Magus teve uma infância difícil. Ele foi jogado no portal do tempo por sua irmã, caiu no nosso passado mais recente, na época medieval, onde ele comandou um grande exército de monstros, porque ele se viu... na mesma posição que eles, menosprezados, odiados, pessoas à margem da sociedade, pessoas abandonada na madrugada e não atende o celular. Você cantou isso justamente na hora que estão me ligando aqui. Puta que pariu. Que isso. Peraí, seu toque era esse? Vamos continuar aqui explicando o meu voto. O Magus teve sua infância difícil, lutou por aqueles que sofriam preconceito da classe dominante. Enquanto Drácula, que fazia Drácula? Drácula dizia que a humanidade era apenas um poço de segredos. Um poço miserável de segredos. É um homem, não é mesmo? O que é um texto? O que é um enredo? Enquanto Drácula apenas odiava a humanidade, Magus lutava por um mundo justo, um mundo onde os monstros pudessem ser aceitos. Por isso, nobres deputados, presidente, meu voto é para Magus. Falou o Sérgio Sapelém. Falou bonito. E eu... Sérgio Sapelém, né, cara? Igualzinho. Falou bonito, nós temos aqui 2 pontos para o Magus e 0 para o Drácula. Escolha agora, doutor Killerazos, quem faz a posição do carrinho de mão. O carrinho de mão, cara. Isso. É o carrinho de mão dos padrões, tá? É o carrinho de mão defeito. Carrinho de mão, olha quem conhece a música, sou quase seu nobre Goku Gustavo. Essa é a onda. Vai, cara, Gustavo. Eu só tenho um argumento. O cara é o Piccolo, mano. Acabou. tem. O cara é o Piccolo, né, meu irmão? O Marcos é o Piccolo, acabou. O cara é Piccolo, pô. Piccolo. É, Piccolo de Namekusei. Meu voto é pro Marcos, cara. Não tem nem como. Marcos, 2-1. 3-1. 3-1. Não, 3-0. 3-0. Ainda não. E quem faz a posição, Dr. Gustavo? Do frango assado. Opa! Eu gosto pobre cozinheiro, loop infinito. Quem mais pode entender de frango assado como o nosso cozinheiro preferido? E o que ele tava fazendo agora? Opa, tava falando um franguinho. Eita, tava comendo frango assado, que ele falou antes da gravação. Oi! Não, então, como eu falei, o Conde Drácula, ele é um conde, ele é um opressor à sociedade. E o Magus não, cara, ele é apenas uma vítima da sociedade. Por isso que ele tava lá lutando pela gente. Então, irmão, eu voto no Magus. Viva isso aí, socialismo. Gente. Ele é gente como a gente. Papinho de pessoal do caralho. Doutor Lupe, quem faz a posição do papai e mamãe? Como desse. Pô, papai e mamãe, cara, eu. Tem essa tá certa, hein? Caralho, essa torcida vindo lá de longe, mané. Papai e mamãe, entendeu? A gente. Eu vou votar no papai, né, cara? No papai da galera. No ninja inimigo. Caralho, se tivesse errado essa. É o cara do beijo da boca e do papai e mamãe. Cara. Boa, olha onde eu vou fazer o basiquinho e levou ele, hein? Isso. É, aí, ó. Beijo com a fã. Só porque ele só joga de rio. Isso. Na geladeira dele só tem. Não, só tem sorvete baunilha, só joga de rio. Foi comer um feijão, arroz sem a farofa? Deu nisso. Olha aí. Para de ver aí, pô. Vambora, vai. Meus amigos, como eu já disse algumas vezes, um dos meus personagens preferidos da história dos jogos de diversão é o Mago. Gosto muito dele, gosto muito do Frog. Não, no jogo do Chrono Trigger, não sei quem eu gosto mais, mas eles com certeza são os meus dois personagens preferidos. E eles são dois antagonistas em suas próprias histórias. Eles vêm um. Na verdade. O Magus é um grande antagonista na história do Frog, e o Magus tá cagando pro Frog. O Frog ficou remoendo aquilo na vida e o Magus tá lá, fez dele. O Magus é tipo o Bison do Frog, sabe qual é? O dia que eu invadi a sua cidade, matei o seu amigo, pra você foi o dia mais importante da sua vida, pra mim foi apenas terça-feira. Terça-feira à noite, eu tava gravando o BFS ali. Caralho, o senhor Eternidade disse que o Magus não era vilão. Eu gostaria só de lembrar, senhor Eternidade, que o Magus, ele, quando foi pro passado, ele era do passado mais longínquo. Quando ele foi pro passado menos longínquo, ele, pra Idade Média, ele levantou uma guerra contra os humanos sem motivo aparente. Sem motivo não, porque, porra, nego zoava e oprimia os monstros, entendeu? Os monstros eram oprimidos. E ele queria defender os monstros? É, sim, ele era tipo o Che Guevara dos monstros. Caralho, cara, ele era uma vítima da sociedade, como eu falei, cara. Ele e os monstros. Ele tá cagando os monstros. Vítima da sociedade. Tanto é que quando ele volta lá, ele senta porrada dos monstros. Outra coisa, o Glenn foi lá junto com o Cyrus tentar derrotar o Magus. Aí o Magus foi lá, deu uma porrada no Cyrus, matou o Cyrus e o Glenn. Ah, eu vou te matar! Em vez do Magus matar o Glenn também, ele falou: não, eu vou te transformar num sapo só de sacanagem. E foda-se. Só pela zoeira. Por mais que no futuro, no jogo, nós tenhamos objetivos em comum com o Magus e ele acabe entrando na nossa jornada, ele é um cara bem escroto, convenhamos. Então eu acho ele muito mais descritivo e maneiro do que o Drácula, que eu não sei nem falar sobre ele. É um vampiro, que além de virar morcego, ele vira lobo e névoa. Então, foda-se. Não, isso quem faz o Alucard. Vira. Ele isso também vira, moço. Qual a diferença, caralho? Não. Eu achei que era o Altered Beast. O Drácula tem poder de caos. Contrário. Mas eu só vou fazer um adendo à sua fala, PH. Quando você vai com o Magus na casa da mãe do Crono, ela olha pro Magus e fala: nossa, que menino legal. Eu vejo pelos olhos dele que ele é um bom rapaz. É aquele que se comporta bem na casa do coleguinha, mas no pátio da escola é um filho da puta. Cara, pessoas boas podem ter seu espírito quebrado quando elas têm uma infância fodida. Não, cara, o Magus, quando ele era criança, o Janus, né? Primeira vez que ele olha pro Crono, ele olha pro Crono e fala: você vai morrer. E sai andando. Mas ele só profetizou, ele não, não foi de sacanagem, não foi de ser babaca. Qualquer pessoa que olhe pra outra e diga: você vai morrer, está certa. também tem isso. É verdade. Verdade. Quer dizer, por enquanto, no presente. É, por enquanto. Doutor Nidimil, quem faz a posição da cavalgada das valquírias enquanto beija os seios de sua companheira? Opa! Vento. Tá com bem cara de amorzinho ali pela foto. Mas é uma foto estática, né? Mas enfim. Cara, é isso. Uma posição, posição muito propícia pra lamber peitinho. Do lápis. Isso muito é bom. Uma posição que você não faria com uma prostituta, entendeu? Entendi. É, olha só, muito bom, obrigado, inclusive, por eleger a mim pra ocupar este cargo. Eu vou dizer-lhes, caros camaradas, eu acho que já acabou, inclusive, não é? Acho que o Dr. Mago já venceu. Já venceu. Tá? Então serei... Capa do G1. Magos ganha, Drácula é eliminado. É, ponto e vírgula, entenda. Caralho. Olha só, Dr. Magos, ele é o perfeito político brasileiro e nós podemos compará-lo diretamente à imagem do fatídico e do fascínora Eduardo Cunha. Alia-se a quem trazer-lhe-á vantagens. Ele tem também a imagem de Dr. Sarney, trafega ao longo de toda a história. Nunca nos vimos livres de Dr. Magos. É verdade. E ele também tem ali a imagem de Dr. Renan Calheiros. Ele é o grande vilão da porra toda. Ele só faz parecer que não é. Não. O grande vilão da porra toda é o Lavos. Calma. Ah, isso é o que você acha que é. Isso é o que te parece. Ele não é o vilão da porra toda, porque é só dar um tapa na cadeira que ele morre. Isso pode ser, mas isso, essa é a magia do vilão. É parecer, essa é a arma do capeta, como diz a Bíblia. É fazer você acreditar que ele não existe. A técnica de Kaiser Soze. Baixo frente soco tá igual ao Ministério Público. Não tem prova, mas tem convicção. Não, tem prova. Tem convicções de que Marcos vence essa luta. O mais baixo frente soco tem é convicção na vida. Ah, com certeza. Provas eu não tenho nenhuma, na verdade. Tá. E eu vou dizer que quem faz essa posição que eu não sei descrever, tá? Isso é meio que um papai e mamãe do inferno. Versão não te quero, eu não te queria aqui. Sei lá, eu não sei descrever. É um papai e mamãe. Metade do caminho com um frango assado. Quem falta? Essa posição de luta livre, essa porra. É, cara. Ah, porra, Daigo. Pronto, Daigo. Combinou. Essa perfeito. Posição de luta livre. Obrigado, Daigo. É você tá mesmo. Dando um front face Nelson. E um backbreaker. Não, a gente em backbreaker tem que colocar nas costas. Enfim. Aí, já sou eu, né? É você, é isso bom. Aí, cara, é a famosa. Caralho, como é que é o nome da guarda? Guarda borboleta. Guarda borboleta do Jiu-Jitsu. Butterfly Guard. Butterfly Guard, claramente. Viu? Sfrim, já que sou eu, esta Fezes, eu devo dizer que eu não considero o Magus um vilão. Eu considero o Chrono Trigger um jogo desprovido de vilões. Que o Magus é mais um acidente do que um vilão. O Lavos é mais um acidente que um vilão. Anomalia. Ele é tipo uma força da natureza, mas... Uma anomalia, cara. É, o Lavos é um acidente. Mas só porque ele é uma força da natureza não significa que ele não seja um vilão, porra. É que nem falar que Final Fantasy X, o Sin não é um vilão? Não, na pior das hipóteses, é força maligna. A rainha é a vilã, vontade. Tem uma vontade. É, o único personagem 100% vilanesco naquela porra é a rainha, porque ela converte... E corrompe todos aqueles que trabalham com ela. Ou seja, pra direita é a Dilma, né? A rainha. Isso. De certo modo. O Magus, pra mim, é um vilão de ocasião. Pra ele, é mais cômodo ser ruim. Ele é só um cara meio babaca, ele não é? Tanto que quando alguém chega e fala, porra, trabalha com a gente aí. Ele ainda dá uma de valente, mexe a capa, faz aquelas poses lá com 16 bits. Deixa ele, né? No D&D, o mago seria leal e neutro. É leal e neutro, cacete. Ah, eu acho que ele seria vil. Ah, é leal e neutro, vil. Não, leal e neutro é... Leal e mal que é vil. Leal e mal que é vil. Leal e neutro é honrado. Eu acho que ele seria vil. Eu acho que ele é caótico neutro. Não. Que caótico? Não é nada caótico. Não, caótico e neutro caótico. É honrado. Ele invocou o Lavos por motivo de foda-se. Acho que ele não sabia o que tava fazendo. Não, ele sabia. Ele queria invocar porque ele achava que tava forte o suficiente pra derrotar. Aí ele tomou uma coça. Ele só queria demonstrar a força. Então, ele não sabia o que tava fazendo. Porque foda-se. Ele não sabia o que tava fazendo. Ele olhou e falou, acho que tá. É tipo os caras que vai fazer partoba, tá ligado? Mas enfim, nesse caso, eu acho o Drácula um vilão melhor porque ele cai na posição muito mais fácil. Você sabe quem é o bad boy 100% ali daquela porra. você sabe quem você vai encontrar no final do castelo, naquela escadaria escrota. Ele tá lá. Você sabe que ele vai estar lá. Você não sabe quantas formas ele vai ter, você não sabe qual vai ser o diálogo mal dublado que ele tem. Ou bem dublado, se a gente estiver falando da versão japonesa, porque a voz dele é o Norio Akamoto. Tá, agora você tá demorando demais pra votar num cara que a gente já sabe que perdeu. Foda-se, eu vou votar no Drácula mesmo, porque eu gosto mais dele. Tanto que vocês não leem backstory como... Caralho, quantas poses. É, eu não sabia que existia todas as possibilidades. Cara, olha isso, se chama filibusteiro. Não, essa é um devia chamar... Votou, deputado? Votou? Vamos pro próximo? Drácula. Uhum. Então, olha só, vamos agora, Dr. Daigo. Tá conta da porra do negócio? 6-0? Tá, na verdade, deixa eu abrir aqui. Meu computador tá dando PT. 5-1, cara. 6-1. 5-1, 6-1. Vamos fazer 7-1? 6-1. 7-1, hein? Quem falta, então? Vai fazer 7. Falta o bode. O bode é o cara que transa versão Cavalcada das Valquírias, de ladinho version. É. Então, vamos lá. Essa posição a gente vai chamar Esperando o Busão. Isso funciona? Tá. Funciona. Magus não é vilão, primeiro ponto. Já que o mérito da ação do impedimento são as pedaladas, acredito que meu voto tem que ser fundamentado. Vocês estão votando pelo conjunto da obra e não é isso que está em jogo. Então, só me resta a contragosto, afinal, o governo ruim não é governo que tem que ser empichado. Eu voto no Drácula. Olha aí. Não foi 7-1 dessa vez. Então, Magus vence nesse round com seus 6 votos contra 2 votos do Drácula e avança pro próximo round, que será contra o Kefka. Mas primeiro, vamos para o round dos jogos de luta. Por favor, Elapso, anuncie. É assim que ele voltar, né? Acho que... Depois desses das mensagens depois dos nossos comerciais sobre Jequiti, compre perfume Jequiti, perfume dos céus funciona. Então, por favor, Daigo, anuncie a próxima luta. A próxima luta, como eu já dito antes, é o round da treta, é o round do ranço, é o round do vilão fácil. É o round do round. É o round do vilão, matei seu pai, matei sua mãe, matei seu irmão, eu acho que eu matei seu cachorro também. De um lado temos MPZon, / Vega, / Dictator, / Vate Fuder, / Psycho Power, / Clonei a Kami e pus meu cérebro nela. É esse cara aí mesmo. E do outro temos o campeão sombrio de Southtown, o senhor das trevas, o político corrupto, o Collor, por que não, que eu tenho certeza que ele tem um jet ski. Então, nós estamos começando esse nosso terceiro round. Gostaria de, como não, a gente tá variando os nossos métodos de escolha aqui pra cada um, e como o Elapso não está presente no momento, gostaria de propor que pra esse round a gente vai abrir alguma coisa que tem de leitura perto de vocês e vai ler uma frase aleatória e vamos ver quem tem a ver essa frase. Por favor, foco no que precisa ser feito com a qualidade que precisa ser feito. Dai, você... Não, pode ser que o último a votar, por favor, escolha. Deixa eu abrir aqui um livro, só um segundo. Não, eu li a frase. Ele já leu a porra da frase? Ah, você leu a frase? Ah, foi eu, tá. É, então, quem é o Howard? Desculpa, esse mundo gostei foda. É o Bison e o Gezi Howard. Ah, tá. Então, você começou a viajar no universo do livro. Não, eu tava jogando aqui. Só peguei livro e abri. Ok, entendi o que eles estão falando. Eu entro no meio da conversa, falo qualquer coisa. É, vamos lá. Então, é Bison e o cara de um jogo que eu nunca joguei. Então, gente. É um bom jeito de enxergar isso. É. Bison nos proporcionou uma frase maravilhosa que eu uso no meu dia a dia, até com pessoas que não sabem quem é Bison. Para Chun-Li, o dia que Bison entrou na sua vila, matou sua família, mudou sua vida para sempre. Para Bison, foi apenas uma quinta-feira. Então, não tem como, eu voto no Bison. A grande frase do vilão concede o primeiro voto do Bison. Por favor, Bode, uma frase aleatória de um livro e quem é essa pessoa? Vamos lá. O próximo bloco de variáveis explicativas refere ao tipo de unidade policial, ou batalhões de área. Os policiais... Ah, tá. Essa é a frase. Então, batalhões de área, polícia, Douglas. Eu sou polícia agora? Batalhão, batalha pelo menos. É, treta com nós mesmo. Enfim, eu já devo discordar, porque Fatal Fury é minha série de jogo de luta favorito. Bateu no cara! Esse mesmo. Gosto muito dessa porra. O Gizzy que mata crianças, mata velhos, mata jovens. Ele mata. Ele é o vilão do primeiro desenho, né? Ele mata a namoradinha do Terry. É, mata a Lily. Sim. Chegou a sua hora de morrer, Jeff! Enquanto eu tiver em minhas mãos o estilo Haki Yogo Seiken, aí eu serei invencível, ninguém poderá me deter, ninguém! Dublado fortemente por José Parisi Jr., Giz Howard, em sua José versão... José Parisi Jr.? Sim. Caralho, já ouvi cada história desse cara aí, que ele não paga a galera. Mas é por essa e por outras, e por jogar com ele muito bem nos Hellbound, onde ele é mais simplificado, o Rising Storm não tem aquele comando pra virar de pretzel, eu voto Gizzy Howard. Gansus Howard. Gizzy Howard tem o seu voto do Daigo, totalizando um para Bison, um para Gizzy. Por favor, Daigo, diga uma frase aleatória de alguma coisa escrita perto de você e defina quem será o próximo. Deixa eu ver o que eu tenho aqui que dá pra... vai ter que ser isso aqui mesmo. Para mais informações sobre o plano, as ofertas, o sumário, ligue 1056. Como a única pessoa que eu conheço que tem planos aqui é o Pivota, ele. E o plano? É o que, cara? Caralho, Black, fico considerado um mestre do planejamento agora. Pelo doutor, muito obrigado. Eu começo o meu argumento, será bastante breve, prometo aos membros da casa e ao presidente da mesa, dizendo o seguinte: Doutor Bison, ditador, um homem que nem identidade tem direito. É Balrog? É M. Bison? É o ditador? Quem é este homem? De onde ele vem? Na onde ele se estabeleceu? Tailândia, Shadaloo? Não sabemos, pouco sabemos sobre ele. Quais são suas ambições? Quem são seus inimigos? Ryu, um reles lutador de karatê, herdeiro de uma mansão, mas que anda vestido feito um vagabundo no Japão? A quem ele quer capturar para fazer lavagem cerebral? Que coisa tóxica, não? Que coisa James Bond de anos 60, não é? Sean Connery teria vergonha disso, senhor. Por outro lado, o Dr. Giz Howard, empresário de sucesso, luta uma arte tradicional japonesa. Japonesa? É, acho que sim. É japonesa. Jerusalém, o Aikido, tem um comando de especial sensacional que destaca ali os meninos dos homens. Parece um pretzel. A tempestade furiosa, que parece um pretzel. É o sinal do infinito. Raging Storm é sensacional. Seus antagonistas são os irmãos Bogart, cujo pai foi por Giz assassinado. E Giz tem um filho, Rock, que acaba sendo criado por seu grande rival, Terry, o lobo solitário de Southtown. Southtown, que é a cidade dominada por Giz, e que dá a toda a história de Fatal Fury um clima de vingança. Podia ser um beat'em up aquela porra. Como último argumento, eu quero apenas dizer o seguinte: Gizzy tem um tórax definido sensacional. E Bison, em Street Fighter 2, está lá com aquele corpo de Raul Julia perto da morte. Caralho. Logo depois de utilizar-se de marombas para, em Street Fighter Alpha, ter aquele corpo de cara de maluco com dentuço lá do capeta do Satã. Lembrando que o Alpha vem antes do 2, hein? Sim, exatamente. O que significa que murchou. Ele não cuidou, como a gente então não cuidou. E lapsou. Descuidou-se. Começou a comer traquinas. Essa parada aí. Então, meu voto vai para Gansus Howard e seu Repuken do Hakioku Seiken e do... e os golpes lá que ele tem, de apresamento e foda-se. E a frase que eu lerei aqui é a capa de... Era isso, computar aqui o voto. O voto. Foi quem mesmo? Voto? Foi no Gizzy. Gizzy e Lapso fazendo Gizzy 2, Bison 1. Eu ia ler aqui a capa de Época Negócios deste mês, que diz: este garoto é o maior símbolo da bilionária e ascendente indústria dos jogos, mas eu vou ler a contracapa. Compromisso não é chegar sempre no horário. É, às vezes, perder a noção do tempo. E é com essa frase que eu digo perder a noção do tempo. Foda-se, é uma ofensa essa porra. Vou ofender qualquer um aqui. Quem não foi ainda? Liz Inimigo não foi? Vai, Liz Inimigo, então. Primeiro que eu olhei a cara, vou quero ofender. Olha só, eu vou fazer um argumento bem simples. É um dos momentos mais icônicos pra mim da televisão no SBT quando eu era criança, foi o primeiro Hadouken do Ryu. Aquele momento em que o Ryu está na praia, tocando tom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. E se estendeu por 20 episódios, praticamente? E uma coisa que marcou muito pra mim foi uma hora em que o Ryu tá lá tentando mandar o Hadouken na praia mó tempão, e o Bison tá passando de limusine dali por perto. De repente ele sente um balanço na força, ou sei lá, um arrepio, um frio na espinha, e ele fala: Body! Fala daquele body! E o carro para e desce um pouquinho do vidro, e ele tem o olhar de vilão. Eu vi o desenho do Fatal Fury N vezes. Bateu no cara! A mulher com a rosinha se fudeu, morreu. É toda a aventura do Terry pra derrotar o Gizzy, mas aquele olhar de vilão supremo, que é pura maldade, nunca saiu da minha cabeça. O filho da puta não tem bolinha do olho, é só branco. De tanta maldade, velho. Então esse fera é um dos vilões mais fudidos. Bison tem meu voto. Obrigado. Vilão, vilão mesmo é o dublador dele, o Antônio Moreno. Aqui... Não, nesse caso é o Jonas Mello. É mais vilão ainda. Ele tá falando da série, né? O é mais vilão Moreno ainda, parceiro. É no... filme. Não, olha só. Se fosse o Bison do filme, eu concordaria com você. Um cara que vai até as últimas consequências, não consegue vencer o seu antagonista, que é o protagonista do filme, e aí decide fazer o quê? Pega um caminhão... um caminhão Mercedes-Benz... um Mercedão. Trucker T-1000, um Trucker T-1000 Mercedão, com aquela lombada quadrada e fala, foda-se. Moleque, essa é a cena mais aleatória que eu já vi na televisão da minha vida. E aí o Ryu dá um jump high kick nele, começa a tocar no metal muito vagabundo, que na versão japonesa com certeza deve ser uma música muito melhor, mas na versão... Mas na versão americana é aquela... É, Blind do Korn. É, do Korn, cara. É impossível o japonês ser pior que isso, cara. É sim. Música, não, é do Gackt a música? É uma música lentinha. Não. Então, nossa. Cara, olha só. Não sendo Gackt, é... Mas é uma música lentinha. Depois eu te passo a porra. Você não vai gostar de ouvir, tô te falando. Ah, não, cara. Korn depois. Mas é, vai, bicho de bico. Leia aí a frase. Nossa, nem se fosse Limp Bizkit. É, pode ser. Link 182. Meu Deus. Bicho de bico tá procurando uma frase. Faleceu. Uma sabedoria pra... Ele foi pegar o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na verdade, eu tô mexendo aqui na minha caixa. Que eu tô te procurando alguma coisa escrita aqui, tá foda. A gente que se mudou há 4 tá meses. Aqui. Tá tipo eu, que tô com a mala de roupa feita. Light, Panificação vai. Flamengo, encomendas especiais, sob nova direção. Sucos, vitaminas, lanches, salgadinhos, aquilo, pães a metros e pizzas. Entregas a domicílio e aceitamos todos os cartões de crédito. Loop Infinito. Aceita ela. Loop Infinito é quase o nosso padeiro. Então, por favor. Ele queima rosca. Peraí, não tá faltando nenhuma frase, não? Aceitamos os cartões de crédito. Não tá escrito servimos bem para servir sempre? Não, tá escrito levamos a maquininha até não. Você. Não. Então, não compra nessa padaria, não. Não, padaria que não escreve servimos bem para servir sempre no saco de pão, não tem caráter. É verdade. É safadeza. Nem feito com amor. É feito com amor. É verdade. Caralho, eu não comprava mais, mas é o Lupe, com certeza. Lupe, por favor, Bison ou Giz? Vamos lá. O Dive vai me xingar como padrão. Eu não conheço o Giz Howard direito. Seu saco de bosta. Eu? Sim, não, eu conheço do desenho. Sim, não, só. Já fiz meu papel, já fiz apenas... meu papel, continue. Porém, cara, o Bison é um cara que criou Dollar Bison. É uma coisa genial, cara. Dollar Bison, cara. Giz não tem Dollar Bison. Entendeu? Tem Dollar Giz, na real. É, Dollar Giz. Cara, não. O Giz tem dólares. Eu acho o critério desse. Eu acho o critério é que o Giz não tem na parede dele um quadro que é uma releitura do quadro do Napoleão com ele montado no cavalo. É ele, cara. Olha eu no cavalo, mamãe. Caralho, quanta gente. E quanta alegria. E quanta é o crediário das cartas da Bahia. E só porque eu pago o baixo pra gente soco com dólares Bison, eu vou votar no Bison. Ok, eu achei um bom argumento. Eu achei um excelente argumento aleatório número 4. Então, Bison. Essa podia ser a unidade monetária padrão do baixo pra gente soco, hein? A unidade monetária do Brasil agora é golpes, né? 10 golpes. Dólar Bison é mais estável. É verdade. Estamos galerinha. Aqui com Bison 3 e Gizzy 2. Por favor, Lupe, uma frase que nos fará escolher o próximo a votar. Cara, eu tava aqui procurando achar alguma coisa pra ler. Eu e tinha tava um procurando mangá que achar? Acabado de comprar. É lógico. Aí, esse mangá me lembrou uma coisa. Sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos e corrida de 10 km todos os dias são segredos. Você vai perder seu cabelo. Eu voto no Goku, cara. Caraca! Entendi a zoeira. Entendi a zoeira. Só ruim? Por que a gente chama esse cara? Porra, é o seguinte. Eu tô falando desse desenho, cara. One Punch é maneiro, hein? Eu gosto dos dois vilões. Só que eu tenho história de jogar Street Fighter primeiro do que The King of Fighters. Eu achava o Bison um personagem difícil pra caralho de vencer quando eu era criança. Então, pela dificuldade que ele me passou, até porque o Giz eu fui jogar The King of Fighters quando já era mais velho. Então, nisso, eu vou votar no Bison. Então, por puro amor à infância, temos mais um voto para Bison do Goku, totalizando Bison 4, Giz 2. Será que Giz conseguirá reverter essa situação? Por favor, Goku, uma frase. Peguei aqui um projeto aqui, um documento de arquitetura. Deixa eu ver. Select asterisco front. O SIM é um sistema de merenda escolar. Tem o objetivo realizar a gestão de merenda escolar nas escolas municipais gerenciadas pela Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Isso. Então, falando de comida, eu ia falar o Lupe, mas já escolheram, então vai o Baer mesmo. Mas olha só, ele é um sistema o quê, Goku? Ele é um sistema de gerenciamento de merendas. O que você acha sobre isso, Digimigo? Eu acho que merenda é uma parte muito importante do aprendizado todo jovem. E esse sistema poderia ser o quê? Um sistema tecnocientífico informacional caracterizado por dinâmicos de redes materiais e materiais. Aí, caralho, mano. Por isto, Tito, o Dr. Clerazos, o senhor tem um minuto para sua exposição. Nobres deputados, muito obrigado de novo pela palavra. Voltou o Sérgio Chapelém. Aqui, agora, eu só posso... Porra, aqui agora ou... Eu vou mostrar pra vocês um elemento que não faz diferença entre homem, mulher, cachorro ou gato. Giobrando? Ele se chama Mr. Bison. Bison. Caraca, é até difícil, cara. Tem muitos anos que eu não vejo Gil Gomes. Enfim, vai detonar a garganta. Ninguém vê Gil Gomes há muitos anos, já fica tranquilo. Se alguém não vê o Gil Gomes há muitos anos, tá muito errado, cara. Você é o Gil Gomes, provavelmente. Gil Gomes ainda existe? Acho que ele morreu. Ele não morreu. Pare de falar que o Gil Gomes morreu, cara. Ele não morreu. Toda semana alguém fala que o Gil Gomes morreu. Ele não morreu, caralho. Tá vivo, tá morando lá em Jardim da Pecerica, da Pecerica da Serra. Ele só tá afastado, cara. Tá vivo ele e o Jamanta, pô. 76 anos, pô. O cara tá lá descansando. Nossa, mano, eu já achei que ele tinha morrido, sério. Ele faz uma pergunta de rádio. Surgiu outra polêmica dessa. Cid Moreira morreu ou tá vivo? Olha só, o Bison, ele é um personagem de Charge até onde eu joguei Street Fighter, foi até o 4. Tinha a sua bolinha, mas ele era primariamente Charge. Vai pra trás, segura pra baixo, passa. Segura pra frente. Tio, sai com a crush. Tô sentindo o argumento aleatório número 5, vai lá. Tá bem. Rápido, senhores, rápido, estamos ficando sem tempo. Meu PSP foi muito bom jogar contra ele, mas eu nunca tive a oportunidade no PSP passar tardes e noites em claro, naquele trono que nos resta. Cara, ele nem sabe o que ele tá falando mais, cara. Chris Howard com seu moveset não limitado, com seu moveset rico, com suas aparições em 3D, em 2D, em foda-se D, ele é um vilão superior, porque ele vai, morre e volta. Bison usa clone. Giz não tem clone, faz tudo pela vontade própria do seu ser. E a mandioca? Então meu voto é para Giz Howard. Bonito, bonito, bonito. Gostei. Falta alguém ainda? Falta Jéssica. Falta eu, caralho. Castro e Gegé. Eu tô meio perdido já. Eu tô um pouco me fudendo com essa porra. Cara, se você tá perdido, imagina eu que cheguei a... Castro e Gegé, que entrou agora no meio. Quem que o Baia votou? Olha, eu vou ler... Eu vou ler a minha frase aqui do livro que está perto de mim, que vai selecionar, então, a próxima pessoa. Durante as guerras Orc, um exército de Orcs atacou o Fort. Embora Stonefest não tenha caído, apenas alguns anões sobreviveram. Eles selaram o Fort com pesadas construções anãs e retornaram ao seu reino, deixando para trás todos os tesouros. E anão, com isso... Senhor da Eternidade. Caralho. LOL, cara. Eu ia passar pra Jéssica, mas essa zoada foi muito boa. Ok. O que você ia passar pra mim? Porque você é jogadora de RPG, caralho. Ah, tá. Até aí quem não é aqui, né? O lixo inimigo não é, porque o Clerado chamou o Loop e não chamou ele. É verdade. Vamos lembrar. Ai, é a aventura de Street Fighter, não. É, Star Wars, tô devendo. Ai, meu Deus. Você tá devendo um pouco mais do que isso. Senhora da Realidade, tá devendo muito. Bom, eu serei breve, né, que estamos desculpa o tempo e é um voto fácil, digamos assim. Bom, como todos aí já falaram, já mencionaram todos os argumentos a favor do Bison, né? Ele não dá fucks, ele é um personagem de Charge, ele foi o criador dos dólares Bison. Ele não tem olho. E ele não tem olho, não tem pupila. E, bom, o Giz Howard, cara, ele é um vilão merda de um jogo merda, né? Porra! Então a gente sempre fica com o pé atrás em relação a um cara assim. A gente não pode confiar num cara que é um vilão merda de um jogo merda. Castro, você é um saco de fezes. A maior prova de que ele é um vilão merda de jogo merda é que o Dive gosta. Ah, sim! Ai! Gratuito! Obrigados! Acabou a amizade, cara. Acabou a leitura de e-mail. Eu tô só te zoando, relaxa aí. Ai, mano, desculpa, a gente ficou com medo, hein? Quando sei lá, o cara vai me bater. Mas... então o meu voto é, obviamente, pro Bison. Ok. Agora eu vou pegar aqui minha passagem aqui. É pra GG, né? Mas eu não posso quebrar a tradição. Eu me toquei, que merda. Desculpa. Aqui, a não ser que você tenha uma roda, você sempre quer estar heads up. É claro, se você tiver uma draw muito forte como 347, você deve chamar o máximo de jogadores possível. Contudo, para evitar dar informação desnecessária sobre a força da sua mão, você deve sempre aumentar e reaumentar com qualquer draw de uma carta que você decidir jogar. Essa foi a tradução simultânea de poker mais sinistra que eu já vi, cara. Parabéns. Parabéns. Autêntico campeão de poker. Campoqueirão do Baixo Fred. O verdadeiro campeão do torneio. Verdadeiro campeão do torneio universitário de poker com a scooterzinha. Ganhou uma scooter. Top. Top show. Já é vitória do Bison do Caminhão, mas gostaria que você desse o seu voto para representar qual é a sua escolha. Bison. Eu pensei que você ia falar, eu gostaria que você desse seu voto para o Bison. Então. Cara, eu tô muito perdido. Eu não sei nem porque vocês estão votando no Bison, pra ser sincero. Porque ele tem dólares Bison, cara. E dólares só Bison, por isso. A gente tá votando nele porque ele é legal. A questão é: qual é o maior vilão de todos? É troféu. Foda-se, vai baixar. É foda-se. Quem você acha que é mais vilão? O Bison ou o Gizzy? Lembrando que o Bison tentou matar o Ryo dirigindo um caminhão, sem querer influenciar. Lembrando que o Gizzy, então, se matou de sacanagem pro Terry ser postado a salvar ele, não conseguir, ainda deixou o filho pequeno pro inimigo criar. É só isso que eu quero dizer. Cara, isso é equivalente ao ninja inimigo se jogar na minha frente, eu não consigo salvar ele, ele deixou o testamento. Cria meu filho. Iau! É tipo isso. Esse nível de filha da putice, tá ligado? É essa parada. É irreversível isso que ele fez. Olha, eu vou... Então, assim, eu vou deixar meu voto, então, pro senhor Bison. Uh-huh. Mas principalmente porque ele tem dois nomes, né? Em certos lugares do mundo ele é Vega, e em outros lugares do mundo ele é M. Bison. Então é uma figura assim que você não sabe muito bem como identificar, né? É tipo um demônio, né? Ele é tipo um Bison. Exato, ele tem vários nomes. Lucifer, mochila de criança. Mochila de criança. Sete pés, pata de bode, assim vai. Então ele é uma figura assim misteriosa, não dá pra saber muito bem quem ele é e tal. E a empresa dele, eu não sei se é. Tá, organização é o nome melhor. Será que a Xarau tem CNPJ? Com certeza tem. E, porra, a organização dele tem um nome muito foda, né? Shadaloo. E minha cabeça explodiu quando eu descobri que Shadaloo era Shadow Law. Só que... E aí os americanos que entortaram, né? Shadaloo. Não, é porque o japonês não sabe escrever em inglês, então... E também, vou voltar no Bison, porque naquele famigerado filme live action, ele foi interpretado por Raul Julia, né? Então... Mas o Raul Julia não é vilão. Pera aí! Mas ele foi o Bison no filme. Tudo bem. A maioria do papel na carreira do cara foi vilão. Até o Gomes, que era o protagonista, era vilão. Afinal, familiar. Uma família estranha. Então, eu acho que mais do que merecido, depois de todos esses argumentos, ele ganhar, né? 6-3 pro Bison. O Lupe votou no Bison, né? Sim. Botei. E o Lupe não citou o argumento que o Bison tem um exército de Loli, na real. Olha aí. Cada um com um nome de um mês do ano ainda, olha isso. Só. Fingiu que não usou esse argumento. Ele preferiu se omitir pra não ser preso. Então nós temos aqui o Bison do Caminhão com seus 6 votos contra o Gizzy com seus 3 votos. Bison avança para a próxima luta, que será decidida agora. Eu tenho mais um argumento pro Bison, que ele faz aniversário em 17 de abril e ele é Satanares como eu, então... Satanares! Eu queria dar parabéns a GG, porque é a primeira vez que alguém cita horótipo no BFS. Com certeza é a primeira vez que alguém cita horótipo no BFS. Sim. Quer dizer, talvez a Bebs tenha citado algum dia, mas eu acho que não. Eu acho que é a primeira vez que alguém cita... Já virou Lore, já. Virou Lore. Bota lá na Wiki. Tá, Lore. Hoje, 20/9/2016. Último confronto, senhores. Último confronto. Estamos aqui estourando todos os tempos. Cara, o troféu é uma merda, né, cara? Por que a gente tem essa ideia, mano? Por que, que a gente jogou 9 pessoas pra gravar o troféu? Mas beleza, vamos lá. Não, mas isso não é critério. Isso não é critério, isso não sabe de nada. Você chama 9, aparecem 2. Ilácio, descreve. Quem é a próxima luta? A próxima luta é muito fácil. Ela é entre aquele objeto que você quer socar porque não funciona, o seu sistema operacional GLaDOS, e aquela que vai socar você se você não sair logo da televisão e for estudar, HGK sua mãe. Valendo. HGK sua mãe, porra. Pra já começar valendo, eu vou valer eu primeiro. Sem motivo aparente, porque eu chamei Dibs. Eu vou votar em HGK sua mãe, minha mãe, nossa mãe, tu és qualquer mulher, mulher de noite e dia. Com essas palavras de Raul Seixas, eu vou citar a sua mãe pelo seguinte: porque videogame estraga a televisão. Porque se você ficar muito perto da televisão, vai estragar a sua vista. Por quê? Se você não desligar o videogame, e quando ligar a batedeira lá, o liquidificador da cozinha, né, inimigo, vai começar a pifar o Final Fantasy VII. Porra. Verídico. Por quê? Pra quem você quer um videogame novo? Eu acabei de te dar um videogame que você queria há 5 anos. Como é que você... Pra quem você quer um outro já? Ou você quer esse jogo que tem 4 bonecos a mais só? Não, isso foi meu pai. É, no caso foi seu pai. Ou, no caso da minha mãe, foi: ó, o Dr. Fulano te mandou esse aqui de presente de Natal. Ele falou que você já tinha o tal do Mortal Kombat 3, mas falou que esse aí é um outro, o tal de Ultimate. Eu não entendi nada do que ele falou, mas ele foi lá no Canadá, trouxe de presente e te deu. Eu acho que é o mesmo jogo, joga aí. E não entendeu que o filho passou o fim de semana inteiro felizão com o mesmo jogo igual. Mas beleza. E também, sua mãe é aquela que vai tropeçar no fio do PlayStation 2, vai fazer o seu PlayStation 2 voar, dar um duplo twist carpado, dois Santos Jump, cair de cabeça pra baixo, tipo carta de Yu-Gi-Oh! O Final Fantasy X continuou rodando, você colocou o PlayStation 2 no lugar, continuou jogando, e ele só foi quebrar meses depois. E sua mãe também é aquela que aparece no meio do streaming, no caso de um moleque aí da Fighting Game aí, do Chrysalid. Ou no meio do podcast. Ou no meio do podcast, e fala: vai dormir, tá muito alto essa porra. Fala abaixo agora. Eu tô caçando espírito. Ou caçando para espírito. De noite. Ou para de relinchar, caralho. Para de relinchar. Ou então, você vai querer frango, é Fred que essa merda. É frango com catupiry. Por isso, o meu voto é HGK sua mãe. É essa figura fantástica. Eu só queria deixar um último argumento. Já, reparem, tá? Isso, vocês vão reparar nisso. Eu reparei nisso a primeira vez quando eu tinha uns 8 anos. Aconteceu comigo. Quando as pessoas vão escrever minha mãe, sua mãe, qualquer coisa nesse sentido, a palavra mãe é tão internalizada no coração do ser humano que a pessoa esquece de escrever mãe. Tipo assim, minha foi no mercado. Sua falou pra você não sei o quê. Comece a reparar nisso. Você que tá nos ouvindo, tá? Porque eu e um amigo meu, o Renan, a gente montou um blog pra colocar só essas situações. Porque a palavra mãe é omitida. É omitida por quê? Porque já tá no seu coração. Meu voto caralho, é... Caralho, hein? Que profundo. Profundo pra caralho. Pilatos, gostaria de continuar o seu argumento. Primeiro, a minha mãe foi aquela que já chegou nos primeiros momentos de gravação do Baixo Frente do Sul e falou: porra, Pedro, não quero saber se tá gravando essa merda de podcast aí ou que porra foi essa. Não, quero dormir, caralho. Podcast. Ah, quero saber da minha mãe. Minha mãe, quando eu tava falando com a Silvia sobre a caneca do Baixo Frente do Soco, ela não tá. Isso aí é site, né? É site? Cara, eu com 18 anos tava no cursinho, fazendo cursinho, né? Vestibular. Aí, pô, tava mó foda-se da vida jogando Ultima Online com a galera de madrugada. Minha mãe levantou, cara, me deu porrada. Eu com 18 anos, ela sentou a mão em mim e caiu na cama chorando porque o meu braço é grande e a mão dela é fraquinha. E, tipo, ela tava acostumada a bater quando eu era moleque. Quando eu fiquei grande, assim, doeu de volta, porque eu tava gordo. Caralho. Foi isso que o Pedro falou. Bateu na própria mãe. Caralho. O Paulo falou, é foda. Que pariu, brother. Eu gostaria de levantar também que minha mãe proferiu as frases mais antagônicas desse podcast. Ela disse em alto e bom tom, durante uma gravação de algum momento aí: eu não gosto de jogos de diversão. Pois é, ela escreveu no Facebook, não lembra disso não? Parem de me mandar solicitações. Não gosto de jogos. A mãe do inimigo é a vilã do Baixo Frente do Soco, cara. Vou falar na frase mais violenta dela: ainda tá fazendo essa merda aí? Essa merda aí. A mãe do ninja inimigo é a Hokage inimiga, né? A minha mãe, ela pegou o meu Kindle, olhou e falou: filho, o que é isso? Falei: é um livro. Livro de quê? De videogame? Caralho. Deu uma parada tipo Batalha do Apocalipse, tá ligado? Tava porra. Se descobrindo na literatura. Depois de 50 mil anos. Né? Isso é joguinho? Mas o Ninja também proferiu a seguinte frase: eu tenho pesadelo com essa porra desse barulhinho, dessa porra de Sonic. E minha mãe disse também: ah, essas Olimpíadas do Japão vai ter essa porra de videogame, que merda. Ai, cara, sua mãe é a melhor. A minha mãe é a vilã, cara. Então tá. Meu, eu ia tentar fazer alguma coisa bonita, mas não dá. Voto na sua mãe. Olha só, eu vou interjeitar aqui. Essa palavra existe, Lato? Ah, deve ter, cara. Minha namorada tá não chegou aí, pergunta pra ela. Tá. Interjeitar. MC. O Lato database já foi melhor, hein? Quer essa palavra exista? Não, eu vou interjeitar de qualquer forma. Antigamente, o Ilapso, mesmo sem saber, ele ia falar com propriedade e ia fazer parecer que estava certo. Olha, existe interjeicionar, interjetivar, interditar e intergescente. Existe introjetar, que não tem nada a ver com isso, mas beleza. Não, mesmo. Introjetar é injetar de si uma informação. Caralho, eu vou fazer isso. Muito usado na sociologia e na ciência humana. É mesmo? Então por que o cérebro não tem esse nome? Não tipo, sei. Introjeção. Caralho, essa tradução perfeita. Caralho, e essa... Porque injetar o FPT não ia gostar, a origem é muito melhor. Com certeza. Injetar dentro de si uma informação, colocar pra dentro, assimilar interiormente e inteiramente. É isso, brother. Eita, aê, caralho. É isso aí, vai. Cagar pra enfim, foda-se, eu vou interjetar. Primeiramente, eu vou contar uma história sobre um filme que eu assisti que se chama The Circle. Ok. Que é um filme absolutamente merda, então é bom que eu esteja falando aqui pra vocês, pra vocês evitarem ver, tem no Netflix, mas por favor não vejam, não façam isso com a vida de vocês. E é um filme onde o principal é que por algum motivo alienígenas invadiram a Terra e eles criaram uma espécie de jogo que as pessoas tinham que jogar, onde elas basicamente votavam na pessoa que ia morrer. Eram obrigadas a votar, obviamente, se ninguém votasse alguém morria aleatoriamente. Era bem como o troféu que a gente tá fazendo nesse momento exato, só que é meio hardcore porque fica valendo a vida. Então as pessoas começam a achar motivos pra votarem uma nas outras pra morrer e elas acabam desenvolvendo estratégias. Então, em determinado momento do filme, as pessoas criam uma estratégia que é a seguinte. Eles consideram que as grávidas e as mulheres e as pessoas deficientes, etc., vão ter prioridade. As pessoas vão evitar votar nelas por causa da questão do tipo, ah, não, porque elas são mais frágeis e tal, vamos votar nelas. Então, elas acham que elas vão conquistar o coração da galera, então, portanto, todo mundo vai morrer e elas vão acabar sobrevivendo. Então, para counterar essa tendência, eles decidem votar primeiro nas grávidas e nas mulheres e nas crianças. Caralho. Então, foi uma merda. Sabe que filme tá me lembrando? Caralho, aquele, aquele filme merda com uma ideia muito boa do Justin Timberlake, do tempo, no braço? Esse filme é legal. Então, o filme é uma merda, a ideia é muito boa. Ah, o filme é maneiro. A premissa carrega o filme, eu acho legal o filme. Enfim, The Circle é muito pior do que esse filme aí, do Justin Timberlake. E, enfim, eu seguindo a mesma estratégia, eu vou votar na GLaDOS, porque eu acho que sua mãe é uma candidata muito forte ao campeonato, ela pode olha a bengala do Tio Patinhas aí, ó. Não, Zapper, olha a Zapper do Zillion aí, ó. Light Phaser. Eu tô com um pouco de trauma, quer dizer, com raiva do Pivoto, que ele deu todos os argumentos legais pra sua mãe, então... Ué, é só você votar, deputada. É o mesmo partido? O líder do partido pode falar e os outros, ó, o partido vota como não sei quem. Resulta, pronto. Ah, mas participe do PSM, partido da sua mãe. Gegé, o que a sua mãe disse pra você quando a única TV da casa era a TV da sala e você queria jogar videogame? Ela disse pra eu desligar porque meu avô ia assistir o jornal. E às vezes ela também me expulsava do quarto do meu tio porque ele ficava lá com os amiguinhos dele e ela falava que não era lugar pra mocinhas. Olha, a sua mãe mandou bem pra caralho. Com certeza não era lugar pra mocinhas, cara. Do jeito que você falou, seu tio e os amiguinhos dele. Quer ser tipo os caras eram muito de boa. Inclusive, eu tava com os deles até hoje. Não, tudo bem. Hoje em dia, tudo bem. Agora tu já sabe o que é a tua vida. Mas assim, ia ser tipo você com 10 anos ouvir Baixo Freio de Soco, tá ligado? Não ia ser legal, não. Troca esse podcast que isso não é coisa pra criança ouvir, porra. Eu acho que esse é o nosso problema, cara. A gente tem que começar a atingir o público do Minecraft. Com certeza. Eu acho que esses moleques daqui a uns 3 anos, eles já vão estar num ponto que eles... O que eles vão querer é um Baixo Freio de Soco. A gente só vai ter que começar a falar dos jogos que eles gostam. Sim, esse é o problema. Quer dizer, do jogo, Minecraft. O jogo, é. Então, gravou um podcast de nostalgia de Minecraft. Pô, valeu, Castanhari, valeu. E aí, próximo? Já votou, mamãe? Olha aí como que eu tô hoje em dia. Culpa dela, olha aí. Cara, aproveita que o Lápis gastou todos os argumentos pra votar na sua mãe e os argumentos pra votar na GLaDOS. Que tal? Não tente me corromper, deputado. Fique aí no seu. Caralho, se a câmera tivesse parada tipo iau, ia ser muito melhor, né? Iau! Iau! Brasil! Aê! Caralho, cara, Brasil, país de merda mesmo. Nem pra ter uma zoeira maneira tem. E aí, próximo, quem vota aí? Pode! Pode, tá. Então, GLaDOS e minha mãe, cara. Sua mãe, não é? Caralho! A minha mãe, a minha mãe ou a sua mãe? A sua mãe, boy. A minha mãe. Sua mãe. Cara. Não, cara, minha mãe não, a sua mãe, cara. Você é burro. Não. Então, até hoje, pra mim, jogar videogame significa ligar um podcast, ou ligar o rádio, ou fazer qualquer coisa auditiva, porque videogame não tem som, afinal, você está jogando na sala e eu estou aqui, eu não quero ouvir esse barulhinho chato, seu filho da puta. Isso é muito forte presente na minha vida. E fazia sentido na época, mas hoje acredito que seja um ranço de vilania que me traumatizou, assim como o um menino mago, sabe? Então acho que um grande vilão na minha vida é a minha mãe. Foto da minha mãe. Oh, é a cara. Sua, cara. E quando ela voltou de viagem, ela sentiu mais falta da cachorra do que de você, cara. Caralho, pode crer. Cara, essa é muito boa, cara. Cara, mas isso é padrão, cara. Isso é padrão. Isso acontece em qualquer família. Minha mãe chorou quando viu a cachorra. Praticamente uma vilã da Disney atingindo a redenção. Cara, então, até o momento, 4 votos pra sua mãe. Cara, sua mãe é muito bom, cara. Porque você pode usar isso. Qualquer coisa. Sua mãe é sensacional. 4 votos pra sua mãe e 1 voto de sua mãe. De foda-se pra GLaDOS. Quem não votou ainda? Daigo, vai. Vai sua mãe. É tipo, foda-se GLaDOS, né? Desde que a gente montou essa porra, a gente já sabia quem ia ganhar. A gente colocou o vilão mais fraco contra sua mãe, que era pra não ter dúvida. Ah, cara, ainda é piada pronta. Eu acho ambas muito assustadoras, mas... Sua mãe é... Skynet com TPM, pô. É que sua mãe é uma ameaça concreta, tá ligado? Exato. É que a sua mãe bota o cinto de segurança com um bumerangue, entendeu? Caralho, vai fazer piada de professor Aloprado mesmo, eu tô vendo isso. Cara, não, eu posso dar o melhor argumento possível para sua mãe ganhar, que é... Sua mãe joga Tagat? Olha aí, boa. A minha joga. A mãe do Dag joga. Eita! Então sua mãe joga de vilão. Não é, cara, não. Eu quero muito, eu queria muito um dia fazer um aniversário do Daigo Edition. Dona Road versus seu Jung, cara. Sagat de Road versus o Blanca de Dr. Jung. O homem de esse comentário foi aprovado por Diorone. É, e com o Daigo narrando, né? Isso é o meu sonho de Baixo Frente Soco. Cara, se eu conseguisse esse Street Fighter de novo. Todo mundo sabe que o secreto do Baixo Frente Soco tem um grande objetivo de conseguir dinheiro pra bancar o seriado da família Young. Isso. A verdade é toda essa, Beats the Youngs. E é isso. Então o Daigo votou. Eu tenho um argumento muito legal também pra sempre votar na sua mãe. Ela é a pessoa que te colocou no mundo, logo ela sabe todas as suas fraquezas também. Cara, então, com certeza. Ela sabe tudo que você fez de ruim nessa vida. Exato. Que a minha, graças a Deus, não sabe de várias algumas. alguém não vota em HGK só pra preferir GLaDOS? Cara, eu vou me abster de votar porque GLaDOS, sabe, nunca joguei Portal. Portal 2 comecei a jogar só no multiplayer, eu joguei só a primeira fase, então foda-se GLaDOS pra mim. A parada é a sua mãe que vai vencer. Olha só, eu só quero lembrar vocês que a sua mãe foi a primeira pessoa na vida quem derrotou você, tá? Foi a primeira pessoa. É verdade. Provavelmente vai ser a última também. Você sabe que foi o médico quando deu aqueles 3 hits? Pá, pá, pá. Sua mãe deve ter te batido muito quando você era pequeno. Quem nunca deu parry no chinelo. Porra! Pior, não era o chinelo. O problema é quando via vassoura, via cabo de telefone. Mangueira de chuveiro, cara. Eu já apanhei de mangueira de chuveiro. E você mereceu. Parceiro, eu já passei o mesmo, tal, porque minha mãe foi me dar uma surra de cinto e a chuvela pegou no meu saco. É um problema. Mas, cara, a culpa é sua. Você devia ter protegido, que era importante. A sua mãe sempre fala, eu não bato no meu filho. E ai dele se falar o contrário. Tinha uma televisão daqui de casa que não tinha controle remoto porque minha mãe quebrou o controle dele na minha cabeça. Eu também devo dizer que você mereceu. Galera, senta aí, vamos conversar um pouco. Essa violência doméstica tá foda aí, cara. Não, isso trouxe. Me deixou mais calmo do que antigamente eu era. Cara. Era muito, eu aprontava pra caralho. Mãe é um vilão tão sinistro que você só tem um. É, cara. Aí, depois... Famílias modernas podem ter mais que uma também. É. Na verdade, depois você pode ganhar outra se você casar. Peraí. Há controvérsias. Mas a sua mãe, ela é a única que fala assim: faz isso porque eu estou mandando. Aí você obedece. Ah, não, com certeza. Olha só, assim, na lei você pode ganhar outro. Sogra é outro vilão, que podia estar aqui, mas é outro vilão. Sua mãe invoca um outro poder. Você está sobre o meu teto, enquanto você morar aqui, você vai fazer o que eu mando. Você isso é mais um poder de pai do que de mãe. Não, minha mãe falava muito isso pra mim. Caralho, não. Minha mãe quer casar pra ter mais uma mãe, pra arranjar uma mãe aí, o cara tá com sérios problemas. Ele tá casando pelo motivo errado. Tá casando porque gosta da pessoa, tá casando que precisa de alguém pra cuidar dele. Olha só. É, rapaz, isso é da sogra, né? Da esposa. Isso é um problema. Sua mãe, olha só. Sabe qual é a prova máxima que você só tem uma mãe? Quando você fala assim, mãe, todo mundo vai. E ela fala, eu não sou mãe de todo mundo. Eu sou sua mãe. Pronto. É, você não é todo mundo. Se todo mundo pular da ponte, você pula. Caralho, argumento clássico. Puta merda, velho. Esse programa devia ter saído em maio. Meus amigos, nós vamos terminar por aqui a parte 1 de troféu. Nós temos muitos votos pra sua mãe. Ai, cara, tu sabe que sua mãe vai ganhar esse troféu, né, cara? Episódio assim? De troféu pra nesse dia. Será que nós precisamos continuar pra saber se a sua mãe vai levar? Fique ligado no próximo edição do Baixo Frente Soco e acompanhe a sua mãe. Eu queria antes só fazer um impeachment da votação do Drácula, porque eu achei muito injusto. Aí, ó. Olha, você pode votar no Drácula se quiser. Você quer que eu bote aqui o Pedro? Vai adiantar. Vou te dar o voto do Drácula. Você pode votar umas 3 vezes no Drácula. Tá? Eu quero votar 10. Porque eu acho muito injusto, assim, uma pessoa que subverteu a teoria de que você vive o tempo suficiente pra se tornar um vilão. É, ele viveu o tempo suficiente pra se tornar vilão e depois ele subverteu isso e virou mocinho de novo, caralho. Como assim vocês não votaram nele? Olha, ele é uma verdade. Eu dei 4 votos seus, tá? 4. Não, não adiantou. Foi mais 2. Caralho, o Gladys perdeu no One Hit KO, mano. Senhores, semifinais. Apenas votos, senhores, totais. Não, semifinais semana que vem. Vambora. Tá bom, tudo bem. Não é melhor jogar pros ouvintes, não? Não, cara, não joga. Você não vai ganhar. Você já viu a porra dessa lista. Tu ainda quer entregar pra eles? Isso não, cara. Senão quem vai ganhar? Quem ganhar? O vilão do Kingdom Hearts. Mas ele não tá na votação, foda-se. Ele nossa, pelo amor de Kingdom Hearts. Puta merda, mano. Ele vai colocar o Telha Norte pra ganhar essa senhora. Mas Tigger. É o bafo de ontem. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Não estamos chegando não. O final é só semana que vem. Abraço. Então, estamos chegando ao final. Nesse episódio, sim. Do nosso episódio. Por que você está falando assim? Porque... Vamos ver. Vamos todo mundo embora. Vamos terminar o episódio. Envie seu e-mail para eugostodejogos@baixofredsor.com. Ai, vai ter lindo seu e-mail semana que vem. Caraca, parece pra falar que eu te escuto. Claro que vai. Com o... Continuamos em Eu Gosto de Jogos 244. Só pra fazer um aviso. Em breve teremos o nosso grandioso encontro Baixo Frente Pizza, que ocorrerá no Rio de Janeiro em uma pizzaria a ser anunciada, em uma data a ser anunciada em breve. Fique ligado. Você tá fazendo o anúncio, né? Fala um de cada vez, GG. Você está fazendo o anúncio do anúncio. Eu estou fazendo pré-anúncio porque a gente não tem data. Fala, Goku. Nós tínhamos uma data. A gente já sabe qual vai ser a pizzaria, não adianta nem esconder o jogo. É isso aí. Eu acho isso ultra, cara, vai ser aquela bosta que a gente sempre vai? Óbvio. Com certeza. Padrão, com certeza não. Mas vamos lá. Depois eu vou boicotar. Deixa o Lápis falar, porque tem que falar baixinho. Eu vou falar baixinho, tá? Vamos escolher outro lugar. Vou ligar pra todas as pizzarias do Rio de Janeiro e vou encontrar outra. Nesta vida ou na próxima. O que a gente pode fazer também? A gente pode pegar um play de alguém e comprar pizza pra caralho. Caralho, isso é muito bom. Faça. Nós podemos fazer isso, mas aí você tem que ter o dinheiro das pessoas antes. É verdade, isso é uma merda. Porque... Isso é sempre um problema. Com certeza. Porque o ouvinte do Baixo Frente Soco é um duro. Tipo Alborguete, assim. Ah, ele é um duro, porra. E também tem um outro motivo que eu agora não lembro. Ah, e tem uma terceira coisa. A gente ia fazer essa semana. Mas eu, malandramente, esqueci de falar. Malandramente! E então não vamos mais fazer. Foda-se, acabou. É isso. Então, a gente já tá avisando que a gente vai decidir uma nova data aqui e vai informar pra vocês, então fiquem ligados. Dentro dos. Em menos de 4 semanas tem aí um Baixo Frente Pit. Isso no traje, não estarei aí, não poderei ir, eu odeio não você. Não está porque não quer, a gente não definiu nem data e você já está dizendo que não pode. Pois é, não é? Estou com o bolso apostado. A GG tem que estar nessa lista de vilões aí. GG, a vilã. Eu tô com o orçamento apertado até novembro, realmente não dá. Vamos embora? Vamos embora. Um beijo no coração de todos. Um abraço até semana que vem. Isso. E eu gosto de jogos e vilões. Que loucura. Eu gosto de jogos e Satanás. Satanás. Aqui é você, Satanás.